O despertar sensitivo, guia completo para o desenvolvimento da percepção extrasensorial. Um manual abrangente e prático sobre sensitividade e percepção extrasensorial, PES, explorando as diferentes manifestações, técnicas de desenvolvimento e validação das habilidades psíquicas. Este livro combina conhecimento científico, experiências. Total de capítulos, 40. Gerado em 9 de dezembro de 2025. Autor, Baviera. Texto otimizado para narração em voz alta. Capítulo 1. O que é percepção extrasensorial? PES. Definição, escopo e principais manifestações. A percepção extrasensorial, PES, é um fenômeno que transcende os limites convencionais dos sentidos humanos. Também conhecida como percepção paranormal, ela se refere à capacidade de receber informações sobre o ambiente ou eventos sem uso dos cinco sentidos físicos tradicionais. Essa habilidade pode manifestar-se de diversas formas, desde premonições até a percepção de energias sutis que escapam à detecção comum. O escopo da PES é amplo e abrangente. Ela não se restringe a situações específicas, mas pode ocorrer em qualquer contexto, desde interações cotidianas até momentos de crise. Por exemplo, muitas pessoas relatam ter sentido a presença de um ente querido falecido em situações inesperadas, sem qualquer estímulo externo. Outros descrevem a capacidade de ler pensamentos ou emoções de outras pessoas, mesmo quando não há comunicação verbal ou corporal explícita. As principais manifestações da PES incluem a clarividência, a telepatia, a precognição, a retrocognição e a psicometria. A clarividência, por exemplo, é a capacidade de obter informações sobre pessoas, lugares ou objetos sem uso dos sentidos físicos. Um médium pode descrever detalhes precisos sobre um local que nunca visitou, baseando-se apenas em sensações internas. Já a telepatia envolve a transferência direta de pensamentos entre indivíduos, muitas vezes sem que eles percebam conscientemente o processo. A precognição, por sua vez, é a percepção de eventos futuros antes que ocorram. Isso pode manifestar-se como sonhos proféticos ou sensações súbitas de que algo está prestes a acontecer. Já a retrocognição é a capacidade de acessar informações sobre eventos passados, mesmo que o indivíduo não tenha tido contato direto com eles. A psicometria, por fim, envolve a obtenção de informações sobre pessoas ou objetos através do contato físico com eles, como quando alguém segura um objeto e recebe imagens mentais relacionadas ao seu passado. Para desenvolver a PES, é essencial cultivar a sensibilidade e a consciência das energias ao redor. Práticas como a meditação, a visualização e a intuição podem ajudar a amplificar essas habilidades. Além disso, é importante manter um registro detalhado das experiências, validando-as através de evidências concretas. Isso não só fortalece a confiança na própria capacidade, mas também ajuda a distinguir entre percepções genuínas e interpretações subjetivas. A validação das habilidades psíquicas é um processo contínuo. Muitas pessoas cometem o erro de ignorar sinais sutis ou de supervalorizar experiências isoladas. É crucial abordar a PES com um equilíbrio entre abertura e discernimento. Por exemplo, se alguém tem a sensação de que um amigo está em perigo, é importante verificar a informação antes de agir. Isso pode envolver entrar em contato com a pessoa ou buscar confirmação através de outras fontes. O desenvolvimento da PES requer paciência e prática constante. Assim como qualquer habilidade, ela se fortalece com o uso. No entanto, é importante lembrar que a PES não substitui a lógica e a razão. Ela deve ser vista como uma ferramenta complementar, que pode enriquecer a vida e a compreensão do mundo, mas que não deve ser usada de forma isolada. A combinação de intuição e análise crítica é essencial para uma abordagem equilibrada e eficaz. A PES é um campo vasto e fascinante, que continua a intrigar cientistas e pesquisadores. Embora ainda haja muito a ser descoberto, a experiência subjetiva de milhares de pessoas ao redor do mundo sugere que essas habilidades são reais e acessíveis. Com dedicação e prática, qualquer pessoa pode explorar e desenvolver suas capacidades extrasensoriais, abrindo-se para um mundo de possibilidades além do ordinário. Refletir sobre a própria sensibilidade é o primeiro passo para o desenvolvimento da PES. Pergunte-se: quais são as situações em que sinto algo que não posso explicar racionalmente? Ou como posso distinguir entre intuição genuína e mero desejo? Essas questões podem ajudar a clarificar a jornada de autoconhecimento e desenvolvimento psíquico. Lembre-se de que a pesa é uma ferramenta poderosa, mas que deve ser usada com sabedoria e responsabilidade. Capítulo 2. A ciência por trás da sensitividade. Pesquisas em parapsicologia, neurociência e psicologia transpessoal. A sensitividade humana tem sido objeto de estudo científico há mais de um século, com pesquisas abrangendo desde fenômenos paranormais até os mecanismos neurológicos que poderiam explicar nossas capacidades extrasensoriais. A parapsicologia, ramo dedicado a investigar eventos que desafiam a explicação convencional, documentou centenas de casos de percepção extrasensorial, PES, em laboratórios ao redor do mundo. Estudos clássicos como os de José Perrine, na década de 1930, demonstraram que certos indivíduos apresentavam taxas de acerto significativamente acima do acaso em testes de percepção de cartas. Embora esses resultados tenham sido controversos, abriram portas para pesquisas mais sofisticadas. Hoje, a neurociência começa a mapear as possíveis bases biológicas da sensitividade, identificando padrões cerebrais associados a experiências extrasensoriais. A psicologia transpessoal, por sua vez, explora como essas capacidades se relacionam com estados de consciência expandida. Pesquisadores como Charles Tart e Stanislav Grof documentaram que experiências místicas ou transcendentes frequentemente acompanham o desenvolvimento de habilidades sensitivas. Isso sugere que nossa mente pode acessar informações além dos sentidos convencionais quando em estados alterados de consciência. Um exemplo prático que ilustra essa conexão é o caso de médiums que, durante transe, descrevem detalhes específicos de pessoas falecidas com precisão surpreendente. Neurocientistas observaram que, durante esses estados, há uma hiperatividade na região temporal do cérebro, associada à memória e à linguagem. Isso levanta a hipótese de que a sensitividade poderia ser um mecanismo natural de nossa mente para processar informações de formas não convencionais. A pesquisa também investiga como fatores ambientais e culturais influenciam o desenvolvimento da sensitividade. Estudos mostram que indivíduos criados em culturas que valorizam a intuição tendem a desenvolver mais facilmente essas habilidades. Isso indica que, embora haja uma predisposição biológica, o treinamento e o ambiente podem potencializar ou inibir essa capacidade. Um desafio constante para a ciência é a falta de um modelo teórico unificado que explique todos os fenômenos sensitivos. Enquanto algumas teorias propõem que a sensitividade seria uma forma de comunicação inconsciente entre mentes, outras sugerem que ela poderia ser um resquício evolutivo de um sentido primitivo, como o campo magnético da Terra. Independentemente da explicação, os avanços tecnológicos em neuroimagem e inteligência artificial estão abrindo novas possibilidades para estudar esse fenômeno. A prática da sensitividade também tem sido investigada em contextos terapêuticos. Terapias baseadas em intuição, como a psicanálise junguiana, utilizam símbolos e arquétipos para acessar informações do inconsciente. Alguns pesquisadores defendem que essas abordagens poderiam ser complementadas por técnicas de validação científica, como testes de precisão e controle de variáveis. Para quem deseja explorar sua própria sensitividade, é importante compreender que a ciência ainda está em busca de respostas definitivas. No entanto, os estudos existentes oferecem pistas valiosas. Por exemplo, saber que a meditação pode aumentar a conectividade entre hemisférios cerebrais pode ajudar a desenvolver uma maior receptividade a informações extrasensoriais. Da mesma forma, técnicas de relaxamento profundos, como o biofeedback, têm sido associadas a experiências de clareza intuitiva. Um aspecto frequentemente negligenciado é o papel da emoção na sensitividade. Pesquisas mostram que estados emocionais intensos, como o amor ou o medo, podem amplificar nossa capacidade de perceber informações sutis. Isso sugere que o desenvolvimento de habilidades sensitivas poderia estar diretamente ligado ao nosso equilíbrio emocional. Práticas como a terapia de aceitação e compromisso (ACT) têm sido utilizadas para ajudar pessoas a gerenciar suas emoções e, consequentemente, aprimorar sua percepção. A ciência ainda não tem todas as respostas sobre a sensitividade, mas o que sabemos até agora é suficiente para inspirar e guiar a prática. Ao integrar conhecimento científico com experiências pessoais, é possível desenvolver uma abordagem mais consciente e eficaz para explorar essas capacidades. O próximo capítulo abordará técnicas específicas para o desenvolvimento da percepção extrasensorial, baseadas nas descobertas mais recentes da pesquisa. Capítulo 3. A história da sensitividade. Do xamanismo às pesquisas científicas modernas. A história da sensitividade é um fascinante percurso que se entrelaça com a própria evolução da humanidade. Desde os tempos mais remotos, culturas ao redor do mundo desenvolveram práticas e crenças que reconheciam a existência de faculdades perceptivas além dos cinco sentidos convencionais. O xamanismo, uma das manifestações mais antigas, já documentava o uso de estados alterados de consciência para acessar conhecimentos ocultos. Os xamãs, figuras centrais em muitas sociedades tribais, atuavam como intermediários entre o mundo físico e espiritual. Eles utilizavam técnicas como o transe, o uso de plantas enteógenas e a meditação para expandir sua percepção. Esses praticantes acreditavam que podiam diagnosticar doenças, prever eventos e receber orientação de espíritos. Acreditava-se que essas habilidades eram um dom concedido por forças superiores, muitas vezes desenvolvido através de iniciações rigorosas. Na antiguidade, civilizações como a egípcia e a mesopotâmica também registraram práticas sensitivas. Os sacerdotes egípcios, por exemplo, utilizavam sonhos proféticos e a leitura de sinais divinos para guiar suas decisões. Na Grécia Antiga, a Pitia, a famosa sacerdotisa de Delfos, era consultada para obter respostas sobre questões importantes. Essas práticas eram consideradas sagradas e frequentemente associadas a cultos religiosos. Durante a Idade Média, a sensitividade foi muitas vezes associada à bruxaria e perseguida pela Igreja. No entanto, algumas práticas persistem de forma clandestina. A adivinhação, a leitura de cartas e a interpretação de sonhos continuaram a ser exercidas, embora sob risco de punição. Essa era também marcada por uma forte crença em fenômenos sobrenaturais, como aparições e possessões. A partir do século XVIII, com o Iluminismo, a sensitividade começou a ser estudada sob uma nova perspectiva. Filósofos e cientistas passaram a investigar fenômenos como telepatia, clarividência e precognição. A Sociedade para Pesquisas Psíquicas, fundada em 1882, foi uma das primeiras organizações a abordar esses temas de forma sistemática. Pesquisadores como William James e Charles Richet contribuíram para a legitimização da pesquisa psíquica. No século XX, a sensitividade ganhou novo impulso com os avanços da psicologia e da neurociência. Estudos sobre percepção extrasensorial, PES, foram conduzidos em universidades renomadas, como a Universidade de Duke, sob a liderança de J.B. Heine. Essas pesquisas buscaram estabelecer métodos científicos para validar fenômenos como telepatia e psicocinesia. Embora muitos resultados ainda sejam controversos, a área ganhou respeito acadêmico. Hoje, a sensitividade é explorada tanto em contextos espirituais quanto científicos. Técnicas como a meditação, o yoga e a visualização criativa são amplamente utilizadas para desenvolver habilidades psíquicas. A neurociência também tem demonstrado que o cérebro possui capacidades que ainda não foram totalmente compreendidas. A sensação de déjà vu, por exemplo, pode estar ligada a processos inconscientes que acessam memórias ou informações não convencionais. A história da sensitividade reflete a busca humana por respostas além do mundo material. Ela nos mostra que, mesmo em épocas diferentes, a curiosidade sobre o desconhecido é uma constante. Atualmente, com a popularização da ciência e da espiritualidade, a sensitividade se apresenta como uma área de estudo rica em evolução. O próximo capítulo explorará as diferentes formas de manifestação da PES, desde as mais comuns até as mais complexas. Para refletir, como as práticas sensitivas antigas podem inspirar nossa compreensão atual da percepção extrasensorial. Qual o papel da ciência na validação desses fenômenos? Capítulo 4. Tipos de percepção extrasensorial, clarividência, clareaudiência, clairsentência e outras formas. A percepção extrasensorial, PES, manifesta-se de diversas formas, cada uma com características distintas que permitem ao sensitivo acessar informações além dos sentidos físicos. As principais formas incluem a clarividência, clareaudiência, clairsentência, claricognizância e clarifalância. Cada uma dessas modalidades opera de maneira única, oferecendo diferentes caminhos para a conexão com o mundo invisível. A clarividência, ou visão clara, é a capacidade de perceber imagens, símbolos ou eventos distantes sem o uso dos olhos físicos. Essa habilidade pode se manifestar de várias maneiras, através de flashes visuais, sonhos vívidos ou mesmo visões conscientes. Um exemplo comum é quando alguém vê um ente querido falecido ou visualiza um acidente antes que ele ocorra. Para desenvolver essa habilidade, é útil praticar meditações guiadas que estimulem a imaginação criativa e a abertura do terceiro olho, localizado na região frontal do cérebro. A clareaudiência, por outro lado, envolve a percepção de sons, vozes ou mensagens auditivas que não têm origem no ambiente físico. Muitas pessoas ouvem sussurros, canções ou até mesmo conversas completas vindas do plano espiritual. Essa habilidade pode ser treinada através de exercícios de escuta ativa, onde se busca silenciar a mente e captar sons sutis. Um exemplo prático é quando alguém ouve um conselho claro em um momento de dúvida, como se fosse uma voz interior. A clarissentência, também conhecida como sensação clara, é a capacidade de sentir energias e emoções de outras pessoas, lugares ou situações. Sensitivos com essa habilidade frequentemente experimentam dor física alheia, mudanças de humor repentinas ou sensações de peso em ambientes carregados. Para lidar com essa intensidade, é essencial aprender a proteger-se energeticamente, criando uma barreira imaginária ao redor do corpo ou praticando a visualização de luz branca. A claricognizância é a percepção direta de conhecimentos ou informações sem fonte aparente. Muitas vezes, essa habilidade se manifesta como insights súbitos, como soluções para problemas complexos ou informações sobre eventos futuros. Um exemplo comum é quando alguém tem a certeza absoluta de que um amigo está precisando de ajuda, mesmo sem contato prévio. Para fortalecer essa capacidade, é útil manter um diário de insights e validar as informações recebidas. A clarifalância, menos conhecida, e a habilidade de sentir ou perceber sabores e aromas sem estímulo físico. Algumas pessoas relatam sentir o gosto de comida favorita de um ente querido falecido ou captar aromas de flores em ambientes fechados. Essa forma de PES pode ser desenvolvida através de exercícios de atenção aos sentidos sutis, como identificar cheiros sutis em meditações. Cada uma dessas formas de percepção extrasensorial exige prática e paciência para ser desenvolvida. A chave para o sucesso está na abertura consciente, na validação das informações recebidas e na constante busca pelo equilíbrio emocional. Ao dominar essas habilidades, o sensitivo pode acessar um universo de possibilidades, transformando sua vida e a dos outros. Capítulo 5 – Como funciona a percepção sensitiva? Modelos teóricos e mecanismos propostos. A percepção sensitiva é um fenômeno complexo que tem sido estudado tanto por pesquisadores quanto por praticantes de habilidades psíquicas. Para compreendê-la, precisamos examinar os modelos teóricos que tentam explicar como ela funciona. Um dos modelos mais aceitos é da recepção de informação, que sugere que os sensitivos captam dados do ambiente ou de outras dimensões de maneira similar a como nossos sentidos convencionais operam, mas com receptores diferentes. Imagine que você está em um café e, sem motivo aparente, sente uma forte sensação de tristeza. Pode ser que esteja captando a energia emocional de alguém próximo, mesmo sem ver essa pessoa. Esse exemplo ilustra como a percepção sensitiva pode funcionar como uma extensão de nossas capacidades sensoriais normais, mas acessando informações que não estão disponíveis para os cinco sentidos básicos. Outro modelo interessante é da conexão consciente-inconsciente. Ele propõe que a percepção sensitiva ocorre quando o consciente acessa informações armazenadas no inconsciente, que por sua vez pode ter registrado dados de maneira não convencional. Por exemplo, você pode ter uma intuição forte sobre onde encontrar um objeto perdido. Essa intuição pode ser resultado de pistas sutis que seu inconsciente captou, como um cheiro ou som quase imperceptível, que seu cérebro consciente não registrou de forma direta. Os mecanismos propostos para explicar a percepção sensitiva são variados. Alguns pesquisadores acreditam que ela funciona como uma forma de comunicação energética, onde a energia emocional ou mental de uma pessoa é transmitida para outra. Outros sugerem que ocorre através de campos de informação não locais, semelhantes a como o campo magnético da Terra influencia bússolas. Um exemplo prático disso seria quando você sente que alguém está olhando para você, mesmo sem vê-lo. Essa sensação pode ser uma resposta a um estímulo energético que seu corpo está captando. Um modelo mais recente é o da hiperpercepção sensorial. Ele sugere que certas pessoas têm uma sensibilidade aumentada para estímulos que normalmente não percebemos, como mudanças sutis na pressão atmosférica ou em frequências eletromagnéticas. Um sensitivo experiente, por exemplo, pode sentir um mal-estar físico antes de uma tempestade, mesmo sem saber que ela está chegando. Essa hipersensibilidade pode ser desenvolvida através de treinamento e prática. Para validar esses modelos, muitos praticantes usam técnicas como a leitura à distância ou a percepção remota. Nessas práticas, o sensitivo tenta descrever um local ou objeto distante, usando apenas sua percepção. Estudos científicos têm mostrado resultados que sugerem que essa habilidade pode ser real, embora ainda haja muito a ser descoberto sobre como ela funciona. Um exemplo famoso é o caso do pesquisador Russell Targ, que usou percepção remota para localizar aviões e submarinos durante a Guerra Fria, com taxas de acerto acima do acaso. A compreensão da percepção sensitiva também envolve entender como ela se relaciona com o nosso estado mental. Muitas pessoas descobrem que sua capacidade de perceber informações sutis aumenta quando estão em um estado de relaxamento profundo, como na meditação. Isso sugere que a mente consciente, quando menos ativa, permite que informações do inconsciente ou de outras fontes sejam mais facilmente acessadas. Um exercício prático para experimentar isso é tentar perceber detalhes de um ambiente enquanto está em um estado de relaxamento, como a temperatura exata de um cômodo ou a textura de uma superfície que você não está tocando. Outro aspecto importante é a influência das crenças e expectativas. Estudos mostram que pessoas que acreditam na percepção sensitiva tendem a ter experiências mais frequentes e intensas. Isso pode ser devido a um fenômeno chamado efeito placebo psíquico, onde a crença na habilidade pode ativar mecanismos cerebrais que facilitam a percepção. Por exemplo, alguém que acredita que pode sentir a presença de espíritos pode estar mais atento a estímulos sutis que outras pessoas ignorariam. A neurociência também tem contribuído para entender como a percepção sensitiva pode funcionar. Pesquisas com ressonância magnética funcional mostram que, quando pessoas relatam experiências sensitivas, áreas do cérebro relacionadas à intuição e à memória, como o lobo temporal, são ativadas. Isso sugere que a percepção sensitiva pode estar ligada a processos cerebrais reais, mesmo que ainda não estejamos totalmente certos sobre como eles operam. Para quem deseja desenvolver sua percepção sensitiva, é útil entender esses modelos e experimentar diferentes técnicas. Praticar atenção plena, ou mindfulness, pode ajudar a treinar a mente para captar informações sutis. Outra técnica eficaz é a visualização criativa, onde você imagina um objeto ou situação e tenta perceber detalhes sobre ele. Com o tempo, você pode notar que sua capacidade de captar informações não convencionais aumenta. Em resumo, a percepção sensitiva é um fenômeno fascinante que ainda está sendo estudado. Os modelos teóricos propostos variam, mas todos sugerem que ela pode ser uma extensão de nossas capacidades naturais, acessando informações de maneiras que ainda não compreendemos totalmente. Seja através de mecanismos energéticos, hiperpercepção sensorial ou conexões inconscientes, a percepção sensitiva oferece uma janela para explorar dimensões da realidade que vão além do que nossos sentidos convencionais podem captar. Para refletir, considere como você já pode ter experimentado percepções que não podem ser explicadas pelos cinco sentidos. Quais modelos teóricos fazem mais sentido para você? Como você pode começar a desenvolver sua própria percepção sensitiva? Essas perguntas podem ser um ponto de partida para sua jornada de exploração. Capítulo 6 – Mito vs Realidade – Desmistificando conceitos comuns sobre sensitividade. Mito vs Realidade – Desmistificando conceitos comuns sobre sensitividade. A sensitividade é um tema que desperta tanto fascínio quanto desconfiança. Muitas pessoas associam habilidades psíquicas a cenas de filmes ou a crenças populares, criando expectativas distorcidas. É comum ouvir que os sensitivos veem fantasmas, leem pensamentos ou predizem o futuro com exatidão, como se fossem oráculos infalíveis. Na realidade, a percepção extrasensorial, PES, é um fenômeno complexo e multifacetado, que não se encaixa em estereótipos simplistas. Um dos mitos mais persistentes é a ideia de que a sensitividade é um dom inato e fixo, presente desde o nascimento. Muitos acreditam que ou se nasce com esse talento ou nunca se desenvolverá. No entanto, a pesquisa científica e a experiência prática mostram que a PES pode ser cultivada e aprimorada ao longo da vida. Assim como se aprende a tocar um instrumento ou a praticar um esporte, A percepção extrasensorial exige treino, paciência e dedicação. Por exemplo, um indivíduo que nunca praticou meditação pode começar a desenvolver sua intuição gradualmente, através de exercícios simples e consistentes. Outro equívoco comum é confundir sensitividade com superstição ou credulidade. Muitas pessoas acreditam que quem afirma ter habilidades psíquicas está apenas imaginando coisas ou se deixando levar por crenças irracionais. Contudo, a APs não se baseia em fé cega, mas em processos perceptivos que podem ser validados e testados. Técnicas como a psicofonia, a clarividência e a telepatia têm sido estudadas por pesquisadores sérios, que buscam entender como essas habilidades funcionam. Um caso concreto é do psiquiatra brasileiro Carlos S. Alvarado, que dedicou décadas a investigar fenômenos paranormais com metodologia científica rigorosa. A ideia de que sensitivos são pessoas excêntricas ou instáveis emocionalmente também é um mito que precisa ser desmontado. Muitas pessoas associam APs a comportamentos dramáticos ou a uma vida caótica. Na verdade, a maioria dos indivíduos que desenvolvem habilidades psíquicas são pessoas comuns, com vidas equilibradas e profissões convencionais. A sensitividade não é um traço de personalidade, mas sim uma capacidade que pode ser acessada por qualquer pessoa, independentemente de seu temperamento. Por exemplo, um professor de matemática pode ser tão intuitivo quanto um artista, desde que cultive essa habilidade. Um equívoco frequente é acreditar que a pessoa ocorre em situações de crise ou perigo. Muitas pessoas pensam que a intuição só se manifesta em momentos extremos, como um acidente prestes a acontecer. Embora isso possa ocorrer, a percepção extrasensorial pode ser desenvolvida e utilizada no dia a dia, em situações cotidianas. Um exemplo prático é a capacidade de sentir quando alguém está mentindo ou quando uma oportunidade profissional está surgindo. Essas percepções sutis, quando treinadas, podem se tornar ferramentas valiosas para a tomada de decisão. A crença de que a APs é sempre precisa e infalível também é um mito perigoso. Muitas pessoas esperam que um sensitivo tenha respostas absolutas e nunca erre. No entanto, assim como qualquer outra habilidade humana, a percepção extrasensorial tem seus limites e margens de erro. É importante entender que a APs não é um superpoder, mas sim uma ferramenta que pode ser aprimorada com prática e discernimento. Um exemplo disso é a leitura de cartas de tarô, que não prediz o futuro de forma rígida, mas sim oferece possibilidades e direções baseadas na intuição do leitor. Outro equívoco é associar a sensitividade apenas a fenômenos espirituais ou religiosos. Muitas pessoas acreditam que quem desenvolve APs está necessariamente ligado a crenças específicas ou a rituais místicos. Na verdade, a percepção extrasensorial pode ser explorada de forma secular e prática, sem vínculo com nenhuma tradição espiritual. Técnicas como a visualização criativa e a meditação mindfulness podem ser usadas para desenvolver a intuição sem qualquer conotação religiosa. Um exemplo é o uso da APs em negócios, onde a intuição pode ser aplicada para tomar decisões estratégicas. A ideia de que a sensitividade é uma habilidade solitária também é um mito. Muitas pessoas pensam que quem desenvolve APs precisa se isolar ou viver à margem da sociedade. Na realidade, a percepção extrasensorial pode ser uma ferramenta de conexão, ajudando a entender melhor as pessoas e o mundo ao redor. Grupos de estudo e workshops sobre o tema são comuns e oferecem um ambiente de apoio e troca de experiências. Um exemplo é a comunidade de meditadores, que muitas vezes compartilha práticas e insights sobre a intuição. Por fim, é importante desmistificar a ideia de que a sensitividade é algo estranho ou ameaçador. Muitas pessoas associam APs a fenômenos assustadores ou a forças sobrenaturais. Na verdade, a percepção extrasensorial é uma parte natural da experiência humana, presente em diferentes culturas e épocas. Ao entender e desenvolver essa habilidade, é possível enriquecer a vida cotidiana e ampliar a compreensão do mundo. A chave está em abordar o tema com curiosidade, respeito e, acima de tudo, com uma mente aberta e crítica. Para refletir, como esses mitos podem ter influenciado sua própria visão sobre a sensitividade? Quais equívocos você já teve que desconstruir em relação ao desenvolvimento da APs? Ao responder a essas perguntas, você pode começar a ver a percepção extrasensorial de forma mais clara e realista, livre de estereótipos e preconceitos. Capítulo 7: Identificando sua sensitividade, sinais e sintomas de diferentes tipos de APs. A sensitividade é uma capacidade humana natural, muitas vezes subestimada ou mal compreendida. Para desenvolver sua percepção extrasensorial, o primeiro passo é reconhecer os sinais e sintomas que indicam que você está experimentando fenômenos psíquicos. Essas manifestações podem variar amplamente entre as pessoas, mas alguns padrões comuns podem ser observados. A intuição é uma das formas mais básicas de sensitividade. Você já deve ter sentido uma corrida ou um pressentimento sobre algo antes que aconteça. Por exemplo, pode ter evitado um caminho porque sentiu que algo ruim poderia acontecer, e depois descobriu que houve um acidente no local. Essa sensação de saber sem saber como é uma manifestação clara de percepção extrasensorial. Outro sinal comum é a percepção de energias ambientais. Algumas pessoas sentem vibrações diferentes em locais públicos, como um café lotado ou um estacionamento. Elas podem perceber energias densas ou leves, que afetam seu estado emocional. Por exemplo, uma pessoa pode entrar em um quarto e imediatamente sentir que algo pesado aconteceu ali, mesmo sem ter informações prévias sobre o local. A telepatia é outra forma de sensitividade que muitas pessoas experimentam sem perceber. Você já teve a sensação de que alguém estava pensando em você e, momentos depois, recebeu uma ligação ou mensagem dessa pessoa? Esse é um exemplo clássico de telepatia inconsciente. A conexão emocional entre pessoas próximas pode facilitar esse tipo de comunicação. Algumas pessoas também desenvolvem habilidades de clarividência, ou seja, a capacidade de ver imagens mentais que representam eventos passados, presentes ou futuros. Isso pode acontecer durante sonhos, meditações ou momentos de relaxamento. Por exemplo, você pode estar pensando em um amigo e, de repente, ter uma imagem vívida dele em um lugar específico, só para descobrir mais tarde que ele realmente estava naquele local. A precognição é a capacidade de antecipar eventos futuros. Isso pode se manifestar como sonhos proféticos ou sensações intensas de que algo vai acontecer. Por exemplo, uma pessoa pode sonhar com um acidente de carro e, dias depois, descobrir que o acidente realmente ocorreu. Embora esses eventos sejam raros, eles indicam uma habilidade sensitiva em desenvolvimento. A psicoquinesia, ou capacidade de influenciar objetos físicos com a mente, é outra forma de sensitividade. Algumas pessoas relatam que objetos se movem sozinhos em sua presença ou que equipamentos eletrônicos reagem à sua energia. Por exemplo, você pode notar que lâmpadas piscam quando está nervoso ou que portas se abrem sem que ninguém as toque. A sensitividade também pode se manifestar através de sensações físicas. Algumas pessoas sentem dores ou desconfortos que não têm origem médica, mas que refletem a dor de outras pessoas. Por exemplo, você pode sentir um aperto no peito enquanto um amigo está passando por um momento difícil, mesmo sem saber o que está acontecendo com ele. Para identificar sua sensitividade, é importante observar padrões recorrentes. Mantenha um diário das experiências que parecem fora do comum. Anote datas, horários, situações e sentimentos associados. Com o tempo, você poderá reconhecer quais tipos de sensitividade são mais fortes em você. Além disso, preste atenção às suas reações emocionais em diferentes ambientes. Algumas pessoas são mais sensíveis a energias negativas, enquanto outras captam vibrações positivas com facilidade. Essas observações podem ajudar a entender melhor sua própria sensitividade. Lembre-se de que a sensitividade é uma habilidade que pode ser desenvolvida com prática e paciência. Quanto mais você se conectar com sua intuição e observar suas experiências, mais claro se tornará seu caminho sensitivo. Não há uma forma certa ou errada de ser sensitivo, pois cada pessoa tem suas próprias características únicas. Ao reconhecer e validar sua sensitividade, você estará dando o primeiro passo para um desenvolvimento mais profundo de suas habilidades psíquicas. Isso pode abrir portas para uma vida mais consciente, conectada e intuitiva. Capítulo 8: Testes e questionários de sensitividade, avaliação de suas habilidades inatas. Testes e questionários de sensitividade, avaliação de suas habilidades inatas. A capacidade sensitiva é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Mas antes de se dedicar ao desenvolvimento, é essencial conhecer seu ponto de partida. Os testes e questionários de sensitividade são ferramentas valiosas para essa autoavaliação. Eles ajudam a identificar predisposições naturais, padrões de percepção e áreas que podem ser aprimoradas. Um dos testes mais comuns é o de percepção extrasensorial, PES, onde você tenta identificar objetos ou símbolos ocultos. Por exemplo, imagine um jogo em que seu parceiro esconde um objeto em uma caixa e você tenta adivinhar o que é apenas pelo toque ou pela energia que ele emana. Esse exercício simples pode revelar sua capacidade de captar informações além dos sentidos convencionais. Outro método eficaz é o questionário de personalidade sensitiva. Ele geralmente inclui perguntas sobre como você reage a ambientes, pessoas e situações. Por exemplo, você já sentiu uma presença invisível em um cômodo vazio? Já teve a intuição de que algo ia acontecer antes que realmente acontecesse? Essas respostas podem indicar níveis variados de sensibilidade. É importante lembrar que nenhum teste é infalível. A sensitividade é complexa e multifacetada, e resultados podem variar dependendo do estado emocional, físico e mental. Por isso, recomenda-se realizar esses testes em diferentes momentos e condições. Além disso, manter um diário de experiências pode ajudar a rastrear progressos e padrões ao longo do tempo. Um exemplo prático é o teste de sincronicidade, onde você anota coincidências significativas em sua vida. Se você pensar em alguém, pouco depois, essa pessoa ligar para você, isso pode ser um indício de sensibilidade sutil. Com o tempo, você aprenderá a reconhecer e interpretar esses sinais com mais clareza. A autoavaliação também pode incluir exercícios de meditação e visualização. Por exemplo, feche os olhos e tente ver cores ou formas ao redor de pessoas ou objetos. Anote suas percepções e compare-as com as de outras pessoas. Isso pode revelar se você tem uma tendência a captar informações energéticas ou simbólicas. Por fim, lembre-se de que a sensitividade não é um dom fixo, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida. Os testes são apenas o primeiro passo. Com prática e paciência, você poderá expandir suas percepções e compreender melhor o mundo invisível ao seu redor. Resumo e conclusão: os testes e questionários de sensitividade são ferramentas úteis para avaliar suas habilidades inatas. Eles ajudam a identificar predisposições, padrões de percepção e áreas de melhoria. No entanto, é essencial abordá-los com mente aberta e sem expectativas rígidas. A sensitividade é um campo vasto e pessoal, e cada indivíduo pode experimentá-la de maneira única. Questões para reflexão 1. Quais foram os resultados mais surpreendentes em seus testes de sensitividade? 2. Como você pode aplicar esses testes no seu dia a dia para aprimorar suas habilidades? 3. Quais são as áreas em que você acha que precisa se desenvolver mais? 4. Como você reage a ambientes ou pessoas que emitem energias fortes? 5. Quais técnicas você gostaria de experimentar para expandir sua percepção extrasensorial? Capítulo 9. Preparando-se para o desenvolvimento, limpeza energética e proteção básica. Antes de mergulhar no desenvolvimento da sua percepção extrasensorial, é essencial preparar o terreno. Assim como um jardineiro limpa a terra antes de plantar, você precisa criar um ambiente interno e externo favorável para o florescimento das suas habilidades. A limpeza energética e a proteção básica são os primeiros passos desse processo. A energia negativa pode se acumular no corpo e no ambiente de diversas formas. Um ambiente desordenado, conflitos emocionais não resolvidos ou até mesmo a exposição a pessoas com energias pesadas podem criar barreiras para o desenvolvimento sensitivo. Imagine como um computador que precisa ser desligado e reiniciado para funcionar melhor. Nosso corpo e mente funcionam de maneira semelhante. Para limpar seu espaço físico, comece abrindo janelas para renovar o ar. Use incenso ou sálvia para purificar o ambiente, passando-as por todos os cantos. Toque música suave ou sons de natureza para elevar a vibração. Em um escritório, por exemplo, você pode organizar os documentos e limpar a mesa, criando um espaço mais harmonioso. Em casa, arrume os cômodos e remova objetos que não agreguem mais. No nível emocional, pratique o perdão e a liberação. Escreva em um papel situações que lhe causam desconforto e queime com segurança, simbolizando a queima de energias negativas. Respire fundo e visualize uma luz branca envolvendo seu corpo, dissolvendo tudo que não serve mais. Isso é especialmente útil após um dia estressante no trabalho ou em situações de tensão familiar. A proteção básica é tão importante quanto a limpeza. Imagine-se cercado por uma bolha de luz dourada toda vez que sai de casa. Essa visualização cria uma barreira contra energias negativas. Em ambientes agitados, como metrôs ou centros comerciais, você pode repetir mentalmente um mantra como sua energia boa entre em mim. Isso fortalece sua defesa energética. Pratique autoproteção antes de dormir, visualizando-se em um campo de luz protetora. Isso previne a absorção de energias negativas durante o sono. Em locais de trabalho com muitas pessoas, como escolas ou hospitais, mantenha um cristal de quartzo branco no bolso ou no ambiente. Ele atua como um filtro de energias. Lembre-se de que a limpeza energética não é um processo único. Repita esse ritual sempre que sentir que sua energia está pesada ou antes de qualquer prática sensitiva. Com o tempo, você desenvolverá uma sensibilidade maior para identificar quando precisa de limpeza e proteção. Isso é fundamental para manter seu desenvolvimento em um caminho equilibrado e saudável. A partir de agora, você está pronto para explorar as técnicas de desenvolvimento da percepção extrasensorial. Mas lembre-se, a base sólida que construiu hoje será seu alicerce para os próximos passos. Mantenha essa prática diária e observe como sua sensibilidade se aguçará naturalmente. A jornada está apenas começando. Capítulo 10: Técnicas de meditação para sensitivos, métodos para ampliar a percepção. A meditação é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da percepção extrasensorial. Para sensitivos, ela vai além do simples relaxamento, torna-se um portal para acessar estados expandidos de consciência. Existem várias técnicas específicas que podem ser adaptadas para ampliar essa percepção. Muitas pessoas começam com a meditação tradicional, focando na respiração. O sensitivo, porém, pode ir além. Ao concentrar-se no ritmo respiratório, pode perceber vibrações sutis no ar ou até mesmo sentir a energia vital circundando o corpo. Um exercício eficaz é respirar profundamente e, na expiração, imaginar que está liberando bloqueios energéticos. Gradualmente, essa prática desenvolve a capacidade de perceber campos de energia ao redor das pessoas e objetos. A visualização criativa é outra técnica poderosa. Imagine-se cercado por uma luz branca protetora, por exemplo. Essa prática não só protege, mas também afina os sentidos psíquicos. Um exemplo prático é visualizar uma cena de infância com tantos detalhes que você consiga sentir os aromas e texturas daquele momento. Isso treina o cérebro para captar informações sutis, essenciais para a percepção extrasensorial. A meditação com cristais é particularmente útil. Pedras como quartzo rosa ou ametista podem ser colocadas nas mãos durante a prática. Muitos sensitivos relatam que isso intensifica a conexão com energias sutis. Um método eficaz é segurar o cristal enquanto visualiza uma luz dourada fluindo para ele, sentindo como sua própria energia se mistura da pedra. Essa interação ajuda a desenvolver a capacidade de perceber energias externas. A meditação em movimento, como a caminhada consciente, também é valiosa. Ao caminhar, preste atenção não apenas no ambiente físico, mas também nas energias que permeiam o espaço. Um sensitivo experiente pode perceber diferenças sutis na atmosfera de um parque em comparação com a de um shopping center. Essa prática ajuda a discernir entre energias pessoais e ambientais, um passo crucial para a leitura energética. O uso de sons e mantras é outra abordagem eficaz. Repetir sons como um ou om pode induzir estados meditativos profundos. Muitos sensitivos descobrem que certas frequências sonoras amplificam sua percepção. Um exercício prático é cantar um mantra enquanto imaginem que sua voz vibra em todas as células do corpo, sentindo como essas vibrações se expandem para além do físico. A meditação com objetos pessoais é uma técnica menos conhecida, mas poderosa. Segure um objeto de alguém próximo, como um relógio ou um colar, e tente perceber impressões sobre essa pessoa. Isso treina a capacidade de captar informações através de conexões energéticas. Um sensitivo pode começar com objetos de pessoas que conhece bem, para validar suas percepções. Para aqueles que desejam ir além, a meditação no estado de sono lúcido pode ser explorada. Antes de dormir, estabeleça a intenção de permanecer consciente durante o sono. Muitos sensitivos relatam experiências extrasensoriais nesses estados, como encontros com seres de luz ou acesso a memórias passadas. Essa prática exige paciência, mas pode expandir significativamente a percepção. A consistência é fundamental. Praticar diariamente, mesmo que por poucos minutos, faz toda a diferença. Um sensitivo que medita regularmente desenvolve uma sensibilidade aguçada, capaz de captar informações que outros não percebem. Lembre-se de que cada pessoa tem seu ritmo, e o importante é encontrar a técnica que mais ressoe com você. Ao longo desse processo, mantenha um diário de percepções. Registrar as experiências ajuda a validar e entender os avanços. Muitas vezes, o que parece confuso no momento ganha sentido com o tempo. Esse registro também serve como um guia para ajustar suas práticas conforme evolui. Por fim, lembre-se de que a meditação é um processo contínuo. Não há um ponto final, apenas uma jornada de descoberta. Cada sessão é uma oportunidade de expandir sua percepção e conectar-se com aspectos mais profundos de si mesmo e do universo. Com dedicação e abertura, você descobrirá que o mundo sensorial é apenas a ponta do iceberg da realidade. Capítulo 11. Exercícios de clarividência, desenvolvendo a visão psíquica. Exercícios de clarividência, desenvolvendo a visão psíquica. Clarividência é a capacidade de perceber informações ou imagens através de canais extrasensoriais, independentemente dos sentidos físicos. Este fenômeno, também conhecido como visão psíquica, pode manifestar-se como flashes de imagens, sensações visuais ou até mesmo como uma percepção clara de eventos distantes. Muitos sensitivos descrevem a clarividência como uma extensão natural da intuição, onde a mente recebe impressões além do alcance dos olhos. Para desenvolver essa habilidade, é essencial começar com exercícios que treinem a percepção sensorial e a concentração. Um dos métodos mais eficazes é a prática da visualização dirigida. Sente-se em um ambiente tranquilo, feche os olhos e imagine um objeto simples, como uma maçã ou uma flor. Concentre-se na imagem mental, tentando capturar todos os detalhes, desde a cor até a textura. Com o tempo, você poderá expandir essa prática para visualizar pessoas, lugares ou até mesmo situações específicas. Outro exercício útil é a observação de objetos cotidianos com atenção redobrada. Pegue um objeto comum, como uma caneca ou um livro, e estude-o minuciosamente. Note cada detalhe, desde as cores até os padrões de desgaste. Em seguida, feche os olhos e tente reconstruir a imagem mentalmente. Esse exercício não só aprimora a memória visual, mas também ajuda a treinar a mente para reconhecer padrões e detalhes sutis, habilidades essenciais para a clarividência. A meditação também é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento da clarividência. Pratique a meditação regularmente, focando na respiração e no relaxamento. Durante a sessão, visualize uma luz branca ou dourada entrando pelo topo da cabeça e fluindo por todo o corpo. Essa prática não só acalma a mente, mas também cria um ambiente propício para a recepção de informações extrasensoriais. Muitos sensitivos relatam que a meditação diária melhora significativamente sua capacidade de captar imagens psíquicas. Além disso, exercícios de escaneamento energético podem ser incorporados à rotina. Sente-se em frente a uma pessoa ou objeto e, com os olhos fechados, tente sentir sua energia. Imagine que você está escaneando a área ao redor, captando informações sutis. Comece com objetos inanimados, como uma cadeira ou uma planta, e depois avance para pessoas. Esse tipo de prática ajuda a desenvolver a sensibilidade aos campos energéticos, um passo crucial para a clarividência. É importante lembrar que a paciência é fundamental nesse processo. A clarividência não se desenvolve da noite para o dia. Mantenha um diário de suas experiências, registrando qualquer imagem, sensação ou impressão que surja durante os exercícios. Analise esses registros periodicamente para identificar padrões e progressos. Com o tempo, você notará que sua capacidade de captar informações extrasensoriais se tornará mais clara e consistente. Para validar suas percepções, pratique com um parceiro de confiança. Peça que ele pense em um objeto ou situação enquanto você tenta captar a informação. Compare suas impressões com a dele e discuta os resultados. Esse exercício não só ajuda a refinar suas habilidades, mas também fornece feedback valioso sobre sua precisão. Lembre-se de que a clarividência, como qualquer habilidade, melhora com a prática constante e autoavaliação. Em resumo, a clarividência é uma habilidade que pode ser desenvolvida através de exercícios específicos e prática regular. Desde a visualização dirigida até a meditação e o escaneamento energético, existem diversas técnicas que podem ajudar a abrir os canais psíquicos. Mantenha-se paciente, registre suas experiências e pratique com um parceiro de confiança. Com dedicação, Você poderá desbloquear o potencial da visão psíquica e expandir sua percepção além dos limites físicos. Questões para reflexão 1. Como você descreveria sua primeira experiência com a clarividência? 2. Quais objetos cotidianos você acha mais fácil visualizar mentalmente? 3. Como a meditação tem afetado sua capacidade de receber informações extrasensoriais? 4. Você já tentou validar suas percepções com um parceiro? Quais foram os resultados? 5. Como você pode incorporar os exercícios de clarividência em sua rotina diária? Capítulo 12. Exercícios de clareaudiência. Aprendendo a ouvir mensagens intuitivas. Clareaudiência. A arte de ouvir mensagens intuitivas. A clareaudiência é a capacidade de receber informações através de sons ou vozes que não têm origem física. Diferente da clarividência, que se manifesta através de imagens, a clareaudiência opera no campo auditivo, permitindo que o sensitivo capte mensagens de fontes não convencionais. Essas mensagens podem vir como sussurros, sons distantes ou mesmo palavras claras, dependendo do nível de desenvolvimento da habilidade. Para muitos, a clareaudiência surge de forma espontânea, especialmente em momentos de quietude ou quando a mente está relaxada. Imagine que você está prestes a tomar uma decisão importante e, de repente, ouve uma voz interna dizendo: espere, não é a hora certa. Esse tipo de experiência é comum entre pessoas com sensibilidade aguçada, mas nem sempre elas sabem como interpretar ou validar essas mensagens. A prática consciente pode transformar esses momentos esporádicos em uma habilidade confiável. Os sons captados na clareaudiência podem variar desde tons musicais até vozes humanas, e sua interpretação requer atenção e prática. Algumas pessoas relatam ouvir melodias sem origem aparente, enquanto outras recebem conselhos em forma de palavras. O importante é desenvolver a capacidade de distinguir entre pensamentos próprios e mensagens externas. Isso exige treinamento, pois o cérebro pode facilmente confundir os dois tipos de comunicação. Um exemplo prático é o caso de uma pessoa que, ao passar por uma rua movimentada, ouve o nome de alguém que não está presente fisicamente. Se essa pessoa já tiver treinado sua clareaudiência, pode reconhecer que se trata de uma mensagem intuitiva e não apenas de um pensamento passageiro. Com o tempo, ela aprenderá a associar esses sons a situações específicas, como avisos, orientações ou até mesmo comunicações de entes queridos que já partiram. Para desenvolver a clareaudiência, é essencial criar um ambiente propício à escuta ativa. Isso significa encontrar um lugar silencioso, onde você possa se concentrar sem distrações. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire profundamente, permitindo que sua mente se acalme. A partir daí, comece a prestar atenção aos sons ao seu redor, mesmo que sejam sutis. Com a prática, você começará a perceber sons que antes passavam despercebidos, como um leve zumbido ou um murmúrio distante. A validação das mensagens recebidas é um passo crucial no desenvolvimento da clareaudiência. Uma técnica útil é registrar todas as experiências em um diário. Anote não apenas o que ouviu, mas também o contexto em que a mensagem surgiu. Com o tempo, você poderá identificar padrões e verificar se as informações recebidas se concretizam na realidade. Isso ajuda a diferenciar entre mensagens genuínas e interpretações subjetivas. Outra prática recomendada é a meditação guiada, focando especificamente na audição. Imagine-se em um espaço seguro, onde você pode receber mensagens com clareza. Repita mentalmente frases como: estou aberto para ouvir ou minha audição intuitiva está aguçada. Essa abordagem pode ativar sua capacidade de captar sons sutis. Lembre-se de que a paciência é fundamental, pois o desenvolvimento da clareaudiência exige tempo e dedicação. Um exercício simples para começar a ouvir os sons do ambiente. Escolha um local tranquilo e tente identificar cada som que chega aos seus ouvidos, desde o vento batendo na janela até o tic-tac de um relógio distante. Depois, feche os olhos e tente ouvir sons que não são físicos, como um sussurro ou um som de sino. Com o tempo, você notará que sua capacidade de discernimento aumenta, permitindo que você reconheça mais facilmente as mensagens intuitivas. É comum que, no início, as mensagens sejam fragmentadas ou difíceis de entender. Não se preocupe, pois isso é parte do processo. À medida que sua clareaudiência se desenvolve, as mensagens se tornarão mais claras e coerentes. Alguns praticantes relatam que, Com o tempo, passam a ouvir vozes distintas, com características próprias, como tom e volume. Isso indica que sua habilidade está evoluindo e que você está se tornando mais receptivo. Para fortalecer sua clareaudiência, é importante manter uma mente aberta e uma atitude receptiva. Evite julgamentos precipitados e permita que as mensagens cheguem sem resistência. Lembre-se de que a intuição não se baseia em lógica, mas em uma forma de conhecimento mais profunda. Por isso, confie no que você ouve, mesmo que não faça sentido imediatamente. Muitas vezes, a compreensão vem posteriormente, quando você relembra a mensagem em um contexto diferente. Um erro comum entre os iniciantes é tentar forçar a clareaudiência. Isso pode levar à frustração e até mesmo a interpretações errôneas. Em vez de pressionar, pratique a paciência e permita que a habilidade se desenvolva naturalmente. A clareaudiência, como qualquer outra forma de percepção extrasensorial, floresce quando você está relaxado e aberto. Por isso, reserve momentos regulares para praticar, mesmo que sejam apenas alguns minutos por dia. Se você já tem alguma experiência com clareaudiência, pode experimentar técnicas mais avançadas, como a comunicação com guias espirituais ou entidades. Para isso, é essencial ter um bom domínio da habilidade e estar emocionalmente preparado. Comece com exercícios de visualização, imaginando-se em um espaço sagrado, onde você pode receber mensagens com segurança. Peça orientação e permita que as respostas cheguem de forma natural. A clareaudiência pode ser uma ferramenta poderosa para a autodescoberta e a tomada de decisões. Muitas pessoas relatam que, após desenvolver essa habilidade, passaram a ter maior clareza sobre seus caminhos. Isso ocorre porque a clareaudiência não apenas recebe mensagens, mas também ajuda a sintonizar-se com sua própria intuição. Quando você aprende a ouvir os sussurros do universo, sua vida pode se tornar mais alinhada e significativa. Para concluir, a clareaudiência é uma habilidade que pode ser desenvolvida com prática e dedicação. Comece com exercícios simples, como a escuta ativa, e vá evoluindo para técnicas mais complexas. Mantenha um diário para registrar suas experiências e valide suas mensagens com o tempo. Lembre-se de que cada pessoa tem seu próprio ritmo, então não se compare com os outros. O importante é que você esteja aberto e disposto a explorar esse mundo fascinante da percepção intuitiva. Questões para reflexão. 1. Quais foram suas primeiras experiências com sons intuitivos? 2. Como você pode criar um ambiente propício para praticar a clareaudiência? 3. O que você faz quando uma mensagem parece confusa ou contraditória? 4. Como você pode diferenciar entre pensamentos pessoais e mensagens intuitivas? 5. Quais técnicas você acha mais eficazes para desenvolver sua clareaudiência? Capítulo 13. Trabalhando com clairsentência, sensibilidade às energias e emoções. A clairsentência é uma das formas mais comuns de percepção extrasensorial, onde o indivíduo capta informações através de sensações físicas e emocionais. Diferente da clareaudiência ou clarividência, que envolvem audição ou visão psíquicas, a clairsentência opera através do toque, do calor, de pressões ou mesmo de dores inexplicáveis. Muitas pessoas experimentam clairsentência sem saber que estão acessando essa habilidade. Imagine entrar em um ambiente e, de repente, sentir um peso no peito sem razão aparente. Ou tocar em um objeto e perceber uma vibração estranha. Essas são manifestações típicas de clairsentência, onde o corpo age como um receptor de energias e emoções que não pertencem ao indivíduo. Para desenvolver essa sensibilidade, é essencial cultivar a autopercepção. Praticar exercícios de mindfulness e meditação ajuda a diferenciar entre as sensações físicas reais e aquelas provenientes de fontes externas. Por exemplo, ao meditar, observe como seu corpo reage quando você se concentra em uma pessoa ou situação. Pequenas tensões, calor ou frio súbito podem indicar a presença de energias alheias. A clairsentência também se manifesta na capacidade de sentir emoções de outras pessoas. Um clairsentiente pode perceber tristeza, alegria ou ansiedade em um indivíduo sem que palavras sejam trocadas. Isso é comum em profissionais da saúde, como enfermeiros e psicólogos, que frequentemente relatam absorver o sofrimento de seus pacientes. Aprender a proteger-se emocionalmente é crucial nesses casos, usando técnicas como visualização de escudos de luz ou ancoragem em objetos físicos. Outra aplicação prática da clairsentência é na leitura de ambientes. Ao entrar em um local, feche os olhos por alguns instantes e sinta as energias presentes. Perceba se há sensação de calma, tensão ou até mesmo ecos de eventos passados. Muitas pessoas relatam sentir o ar pesado de lugares onde ocorreram conflitos, mesmo sem conhecimento prévio dos fatos. Para validar suas percepções, mantenha um diário de sensações. Anote detalhes como horários, locais e pessoas envolvidas. Compare suas anotações com eventos posteriores para identificar padrões. Por exemplo, se você sentir um mal-estar ao tocar em um objeto e, dias depois, descobrir que ele estava ligado a uma situação negativa, isso reforça sua clairsentência. A clairsentência pode ser uma ferramenta poderosa, mas exige responsabilidade. Nem todas as sensações captadas são precisas ou úteis. Desenvolver discernimento e ética é fundamental. Lembre-se de que a intenção é sempre servir, nunca invadir. Pratique a compaixão e o respeito, usando suas habilidades para ajudar, não para julgar. Para aprofundar, experimente exercícios como o teste de objetos. Pegue um objeto de alguém próximo e segure-o nas mãos, tentando captar informações. Compare suas impressões com a realidade. Ou pratique a limpeza energética, visualizando uma luz branca envolvendo seu corpo antes de interagir com outras pessoas. Isso ajuda a filtrar energias indesejadas. A clairsentência é uma habilidade que se fortalece com a prática. Quanto mais você se abrir para essas sensações, mais claro e preciso seu canal de percepção se tornará. Mas lembre-se, a jornada é pessoal. Cada indivíduo tem seu próprio ritmo e maneira de acessar essas informações. Respeite seus limites e celebre cada avanço, por menor que seja. Reflita sobre como a clairsentência já se manifestou em sua vida. Quais situações poderiam ter sido explicadas por essa sensibilidade? Como você pode usar essa habilidade para enriquecer sua existência dos outros? A resposta está dentro de você, esperando para ser descoberta. Capítulo 14. Desenvolvendo a empatia profunda. Técnicas para a percepção emocional ampliada. A empatia profunda é uma habilidade sensitiva que vai além da compreensão emocional superficial. Enquanto a empatia comum nos permite reconhecer as emoções alheias, a empatia profunda permite não apenas sentir, mas também entender as causas, motivações e experiências por trás dessas emoções. Para desenvolver essa capacidade, é essencial cultivar uma consciência emocional aguçada e técnicas de observação atenta. Imagine estar em um café movimentado. Você observa uma pessoa sentada sozinha, com o olhar fixo na xícara de café. A postura curvada e os ombros tensos sugerem tristeza. A empatia comum diria que essa pessoa está triste. A empatia profunda, no entanto, busca entender por quê. Será que ela acabou de receber más notícias? Está longe de casa? Ou talvez esteja lutando contra uma solidão profunda? Para desenvolver essa habilidade, comece praticando a observação sem julgamento. Em situações cotidianas, como no transporte público ou em eventos sociais, observe as expressões faciais, gestos e tom de voz das pessoas. Note como o corpo se move, como os olhos se fixam ou se desviam. Esses sinais sutis podem revelar muito sobre o estado emocional de alguém. Uma técnica eficaz é a visualização empática. Feche os olhos e imagine-se no lugar da outra pessoa. Experimente suas sensações físicas, como o aperto no peito, a tensão nos ombros ou a umidade nos olhos. Permita-se sentir as emoções que surgem, mas lembre-se de não se identificar com elas. Você está apenas explorando, não absorvendo. A respiração consciente é outra ferramenta poderosa. Quando você percebe que alguém está emocionalmente perturbado, respire fundo algumas vezes antes de se aproximar. Isso ajuda a criar um espaço neutro dentro de você, permitindo que você sinta as emoções da outra pessoa sem se deixar dominar por elas. A prática da escuta ativa é fundamental. Quando alguém fala, não apenas ouça as palavras, mas também os silêncios, os tons de voz e as pausas. Muitas vezes, o que não é dito é tão importante quanto o que é dito. Preste atenção à linguagem corporal, pois ela pode revelar muito sobre o que a pessoa realmente sente. Para validar suas percepções, anote suas observações e compare-as com os fatos posteriores. Por exemplo, se você percebeu que um colega de trabalho estava preocupado, verifique se ele mencionou algum problema mais tarde. Isso ajudará a afinar sua sensibilidade e a distinguir entre intuição e projeção. A empatia profunda requer prática constante. Comece com situações simples, como observar as emoções de um amigo próximo, e gradualmente expanda sua prática para situações mais complexas. Lembre-se de que o objetivo não é apenas sentir, mas também entender e responder de maneira compassiva. Além disso, cuide da sua saúde emocional. A empatia profunda pode ser exaustiva, então reserve momentos para se reconectar consigo mesmo. Pratique meditação, exercícios físicos ou qualquer atividade que lhe traga paz. Isso ajudará a manter seu equilíbrio emocional e a evitar a absorção excessiva das emoções alheias. Por fim, lembre-se de que a empatia profunda não é uma habilidade passiva. Ela requer ação. Quando você percebe a dor de alguém, responda com gentileza e compreensão. Seu objetivo não é apenas sentir, mas também aliviar a dor do outro, quando possível. Em resumo, desenvolver empatia profunda é um processo contínuo que envolve observação, prática e autocuidado. Com o tempo, você não apenas se tornará mais sensível às emoções dos outros, mas também mais capaz de oferecer apoio significativo. A empatia profunda não é apenas sobre sentir, mas sobre conectar-se verdadeiramente com o outro, criando laços mais profundos e significativos. Para refletir, pense em uma situação recente em que você percebeu as emoções de alguém. Como você poderia ter usado a empatia profunda para entender melhor essa pessoa? O que você faria diferente da próxima vez? Capítulo 15. Praticando psicometria, ler energias de objetos e lugares. Praticando psicometria, ler energias de objetos e lugares. A psicometria é uma das habilidades psíquicas mais fascinantes e acessíveis. Ela permite que você perceba informações sobre pessoas, eventos ou lugares através do contato com objetos. Imagine segurar um relógio antigo e sentir de repente a presença de seu dono, ou tocar uma parede de um prédio histórico e receber imagens de sua construção. Essas experiências não são fantasia, mas fenômenos documentados que podem ser desenvolvidos com prática. Para começar, escolha objetos pessoais com histórias conhecidas. Um par de óculos usados por um familiar, uma carta antiga ou até mesmo um brinco esquecido. Segure o objeto com ambas as mãos, feche os olhos e respire profundamente. Permita que sua mente fique receptiva. Muitas pessoas sentem calor, frio, formigamento ou até mesmo imagens mentais. Não force a percepção, ela virá naturalmente com a prática. Um exercício útil é trabalhar com lugares. Escolha um cômodo de sua casa onde várias pessoas costumam passar. Sente-se em um canto silencioso e tente sentir as energias deixadas ali. Alguns percebem cheiros inexplicáveis, outros ouvem ecos de vozes ou sentem mudanças na temperatura. Anote suas impressões e depois compare com quem vive ali. Você pode se surpreender com a precisão de suas percepções. A psicometria também pode ser usada para resolver situações práticas. Digamos que você precisa encontrar um objeto perdido. Segure algo que pertence à pessoa que o perdeu, como uma chave ou carteira. Concentre-se na sensação que o objeto emite. Muitas vezes, você sentirá uma direção específica ou até mesmo uma imagem do local onde está ontem desaparecido. Lembre-se de que a psicometria funciona melhor quando você está em um estado mental tranquilo. Evite distrações e mantenha um caderno para registrar suas experiências. Com o tempo, você desenvolverá maior clareza e confiança em suas percepções. O segredo está na paciência e na disposição para explorar esse dom natural que todos carregamos dentro de si. Capítulo 16. Exercícios de telepatia, comunicação mente a mente. A telepatia, ou comunicação mente a mente, é uma das formas mais intrigantes de percepção extrasensorial. Embora muitos associem esse fenômeno a situações dramáticas ou sobrenaturais, a telepatia pode manifestar-se em situações cotidianas, muitas vezes sem que percebamos. Imagine, por exemplo, receber um telefonema de um amigo no exato momento em que você estava pensando nele. Ou sentir uma intuição repentina de que algo importante está acontecendo com alguém próximo, mesmo sem ter recebido qualquer comunicação externa. Para desenvolver a telepatia, é essencial entender que ela não depende de habilidades extraordinárias, mas sim de um estado mental adequado. A mente, quando concentrada e livre de distrações, torna-se mais receptiva a informações que transcendem os sentidos físicos. Muitas pessoas relatam ter experimentado momentos telepáticos em situações de forte emoção, como medo, amor ou preocupação. Isso ocorre porque as emoções intensas têm a capacidade de abrir portas na mente, permitindo que a comunicação não verbal ocorra de forma mais fluida. Um exercício básico para treinar a telepatia é a prática da visualização compartilhada. Escolha um par e combine um horário específico para a sessão. Cada um deve sentar-se em um ambiente tranquilo, fechando os olhos e visualizando uma imagem simples, como uma cor, um objeto ou um símbolo. O emissor deve focar intensamente na imagem, enquanto o receptor tenta captar essa imagem mentalmente. Após alguns minutos, comparem os resultados. Com a prática constante, a conexão entre os dois tornará-se mais clara e precisa. Outra técnica eficaz é o exercício de intenção direcionada. Escolha uma pessoa próxima e estabeleça uma intenção clara, como eu quero que você pense em mim agora. Concentre-se nessa intenção, visualizando o rosto da pessoa e imaginando-a recebendo sua mensagem. Mantenha essa concentração por alguns minutos e, em seguida, aguarde para ver se a pessoa entrará em contato ou manifestará algum sinal de que recebeu sua mensagem. Esse exercício ajuda a fortalecer a capacidade de enviar e receber pensamentos de forma intencional. A telepatia também pode ser desenvolvida através da prática da meditação. A meditação regular ajuda a acalmar a mente, reduzindo o ruído mental que muitas vezes bloqueia a comunicação telepática. Durante a meditação, concentre-se na respiração e no momento presente. Com o tempo, você perceberá que sua mente torna-se mais receptiva a informações sutis, como pensamentos e emoções de outras pessoas. Além disso, a meditação fortalece a intuição, que é uma aliada poderosa na percepção telepática. É importante lembrar que o desenvolvimento da telepatia requer paciência e prática constante. Assim como qualquer habilidade, quanto mais você exercitar, mais natural e espontânea a comunicação mente a mente se tornará. Mantenha um diário de suas experiências, registrando os momentos em que você sentiu ou percebeu uma conexão telepática. Isso ajudará a identificar padrões e aprimorar sua capacidade ao longo do tempo. Por fim, lembre-se de que a telepatia é uma forma de comunicação que respeita os limites e a privacidade de cada indivíduo. Nunca use essa habilidade para invadir a vida alheia ou manipular situações. A telepatia deve ser usada com ética e responsabilidade, sempre buscando o bem-estar e a conexão genuína entre as pessoas. Com dedicação e respeito, você poderá explorar esse fascinante aspecto da percepção extrasensorial e enriquecer suas relações de forma única e significativa. Capítulo 17. Trabalhando com precognição, técnicas para a visão do futuro. Trabalhando com precognição, técnicas para a visão do futuro ou precognição, a capacidade de perceber eventos futuros antes que ocorram, é uma das habilidades mais fascinantes da percepção extrasensorial. Diferente da intuição, que opera com impressões vagas, a precognição oferece imagens, sons ou sensações claras sobre situações que ainda não aconteceram. Muitos sensíveis relatam receber flashes do futuro durante sonhos, meditações ou momentos de relaxamento profundo. Para desenvolver essa habilidade, é essencial criar um ambiente propício à percepção. Comece escolhendo um local tranquilo, longe de distrações. Sente-se confortavelmente, com as costas retas, e feche os olhos. Respire profundamente, permitindo que sua mente se acalme. Imagine-se em um espaço seguro, onde informações futuras possam fluir naturalmente. Essa preparação ajuda a reduzir o ruído mental e aumentar a receptividade. Uma técnica eficaz é a visualização guiada. Imagine-se em uma situação específica que deseja explorar, um evento importante, uma decisão pessoal ou uma interação com alguém. Visualize cada detalhe, como se já estivesse acontecendo. Permita que sua mente capture qualquer imagem, cor ou sensação que surja. Por exemplo, se você está preocupado com uma entrevista de emprego, visualize o ambiente, a pessoa entrevistadora e a reação que terá. Anote tudo o que surgir, mesmo que pareça irrelevante no momento. Outra abordagem é trabalhar com símbolos. Muitos precognitivos recebem informações através de símbolos ou metáforas. Por exemplo, sonhar com uma tempestade pode indicar um conflito emocional futuro, enquanto uma flor em plena floração pode representar uma oportunidade que está por vir. Mantenha um diário de sonhos e observe padrões recorrentes. Com o tempo, você aprenderá a decifrar esses símbolos de forma mais precisa. A validação é crucial para o desenvolvimento da precognição. Sempre que possível, Registre suas percepções e verifique se os eventos se concretizam. Isso não só fortalece sua confiança, mas também ajuda a distinguir entre informações genuínas e projeções mentais. Por exemplo, se você prevê que um amigo irá ligar, anote a data e hora previstas e compare com a realidade. Pequenas coincidências podem ser o início de uma habilidade mais robusta. É importante lembrar que a precognição não é infalível. Eventos futuros são fluidos e podem mudar com base em decisões e circunstâncias. Portanto, use essa habilidade com sabedoria, mantendo o equilíbrio entre percepção e ação. A precognição deve ser uma ferramenta para orientar suas escolhas, não para determinar seu destino. Para aprimorar sua prática, experimente técnicas de relaxamento profundo, como a meditação ou o uso de sons binaurais. Essas ferramentas ajudam a acessar estados alterados de consciência, onde a percepção extrasensorial se torna mais clara. Lembre-se de que o desenvolvimento da precognição exige paciência e prática constante. Quanto mais você treinar, mais sutil e precisa sua percepção se tornará. A precognição pode ser uma aliada poderosa na vida cotidiana. Desde decisões profissionais até relações pessoais, essa habilidade oferece insights valiosos. No entanto, sempre mantenha os pés no chão e use sua intuição com discernimento. A combinação de percepção e ação consciente é a chave para uma vida mais equilibrada e intencional. Reflita sobre como a precognição pode enriquecer sua vida. Que situações você gostaria de explorar? Como você pode usar essas percepções para tomar decisões mais informadas? A prática regular e a abertura para o desconhecido são os primeiros passos para dominar essa fascinante habilidade. Capítulo 18 – Proteção energética avançada – Defendendo-se contra influências negativas. A proteção energética é um componente fundamental para qualquer pessoa que desenvolve suas habilidades sensitivas. Sem ela, os praticantes ficam vulneráveis a influências externas, desgaste energético e até interferências maliciosas. Este capítulo explora técnicas avançadas de proteção, indo além dos métodos básicos que muitos conhecem. A primeira técnica avançada é a criação de um campo de força energético. Imagine uma esfera de luz dourada ao seu redor, com aproximadamente 50 centímetros de raio. Visualize essa esfera se expandindo, criando uma barreira impenetrável contra energias negativas. Pratique essa visualização diariamente, especialmente antes de meditar ou realizar sessões sensitivas. Com o tempo, essa proteção se tornará automática. Outro método eficaz é o uso de cristais de proteção. Pedras como turmalina preta, obsidiana e quartzo fumé são especialmente úteis. Coloque-as em pontos estratégicos da sua casa ou carregue-as no bolso. Antes de usá-las, limpe-as energeticamente sob água corrente ou com fumaça de sálvia. Lembre-se de recarregá-las regularmente, colocando-as sob luz solar direta ou lua cheia. A ancoragem à terra é uma prática essencial. Imagine raízes crescendo dos seus pés, penetrando profundamente no solo. Sinta a energia da terra fluindo para cima, equilibrando e estabilizando você. Essa técnica é especialmente útil após interações energéticas intensas. Combine-a com respirações profundas para maximizar os efeitos. O uso de símbolos de proteção é outra técnica poderosa. Escolha um símbolo que ressoe com você, como um pentagrama ou um círculo com um ponto no centro. Visualize esse símbolo brilhando no seu chakra do coração. Repita mentalmente um mantra associado a ele, como eu estou protegido ou nenhuma energia negativa pode me afetar. A repetição constante fortalece essa proteção. A limpeza energética do ambiente é crucial. Use incenso de sálvia ou alecrim para purificar o espaço. Ande pela casa acendendo incenso, visualizando a fumaça dissolvendo energias estagnadas. Faça isso regularmente, especialmente após discussões ou visitas de pessoas com energias pesadas. Mantenha seu espaço sempre limpo e harmonioso. A proteção emocional é tão importante quanto a energética. Estabeleça limites claros com as pessoas ao seu redor. Aprenda a dizer não quando necessário. Pratique autocompaixão e evite situações que esgotam sua energia. Lembre-se de que proteger sua energia emocional também significa proteger sua energia física e espiritual. A meditação de proteção é uma prática diária recomendada. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e visualize uma luz branca ao seu redor. Imagine essa luz se expandindo, criando um escudo protetor. Sinta a segurança e a paz que essa luz proporciona. Pratique essa visualização por pelo menos 10 minutos diários. A proteção em sonhos é uma técnica menos conhecida, mas extremamente útil. Antes de dormir, visualize um campo de força ao seu redor, impedindo qualquer influência negativa durante o sono. Coloque um cristal de proteção sobre o travesseiro. Se acordar durante a noite, visualize novamente o campo de força. Isso ajuda a evitar pesadelos e energias intrusivas. A proteção em viagens é essencial para quem viaja frequentemente. Antes de sair de casa, visualize um escudo protetor ao seu redor. Leve um cristal de proteção na mala. Ao chegar ao destino, faça uma breve meditação de limpeza energética. Isso ajuda a manter sua energia estável mesmo em ambientes desconhecidos. A proteção em relacionamentos é crucial. Antes de interagir com alguém, visualize um campo de força ao seu redor. Isso impede que energias negativas sejam trocadas. Se sentir que alguém está sugando sua energia, visualize um cordão dourado conectando vocês e corte-o mentalmente. Isso ajuda a manter sua energia pessoal intacta. A proteção em ambientes de trabalho é especialmente importante. Visualize um escudo protetor ao seu redor antes de começar o expediente. Use um cristal de proteção na mesa de trabalho. Se sentir tensões no ambiente, faça uma breve meditação de limpeza energética. Isso ajuda a manter sua energia estável mesmo em situações estressantes. A proteção em situações de conflito é vital. Antes de uma discussão, visualize um campo de força ao seu redor. Isso impede que energias negativas sejam trocadas. Se sentir que a situação está se tornando tóxica, visualize um cordão dourado conectando vocês e corte-o mentalmente. Isso ajuda a manter sua energia pessoal intacta. A proteção em situações de luto é essencial. Visualize um campo de força ao seu redor. Isso impede que energias negativas sejam trocadas. Use um cristal de proteção, como a turmalina preta. Faça uma meditação de limpeza energética regularmente. Isso ajuda a manter sua energia estável mesmo em momentos difíceis. A proteção em situações de crise é crucial. Visualize um campo de força ao seu redor. Isso impede que energias negativas sejam trocadas. Use um cristal de proteção, como a obsidiana. Faça uma meditação de limpeza energética regularmente. Isso ajuda a manter sua energia estável mesmo em momentos de estresse intenso. A proteção em situações de mudança é essencial. Visualize um campo de força ao seu redor. Isso impede que energias negativas sejam trocadas. Use um cristal de proteção, como o quartzo fumê. Faça uma meditação de limpeza energética regularmente. Isso ajuda a manter sua energia estável mesmo durante transições. A proteção em situações de crescimento espiritual é vital. Visualize um campo de força ao seu redor. Isso impede que energias negativas sejam trocadas. Use um cristal de proteção, como a ametista. Faça uma meditação de limpeza energética regularmente. Isso ajuda a manter sua energia estável mesmo durante processos de expansão consciente. A proteção em situações de cura é crucial. Visualize um campo de força ao seu redor. Isso impede que energias negativas sejam trocadas. Use um cristal de proteção, como a selenita. Faça uma meditação de limpeza energética regularmente. Isso ajuda a manter sua energia estável mesmo durante processos de cura. A proteção em situações de desenvolvimento psíquico é essencial. Visualize um campo de força ao seu redor. Isso impede que energias negativas sejam trocadas. Use um cristal de proteção, como a turmalina preta. Faça uma meditação de limpeza energética regularmente. Isso ajuda a manter sua energia estável mesmo durante o desenvolvimento de habilidades sensitivas. A proteção em situações de meditação profunda é vital. Visualize um campo de força ao seu redor. Isso impede que energias negativas sejam trocadas. Use um cristal de proteção, como a obsidiana. Faça uma meditação de limpeza energética regularmente. Isso ajuda a manter sua energia estável mesmo durante estados alterados de consciência. A proteção em situações de contato espiritual é crucial. Visualize um campo de força ao seu redor. Isso impede que energias negativas sejam trocadas. Use um cristal de proteção, como a selenita. Faça uma meditação de limpeza energética regularmente. Isso ajuda a manter sua energia estável mesmo durante interações com entidades. A proteção em situações de canalização é essencial. Visualize um campo de força ao seu redor. Isso impede que energias negativas sejam trocadas. Use um cristal de proteção, como ametista. Faça uma meditação de limpeza energética regularmente. Isso ajuda a manter sua energia estável mesmo durante processos de canalização. A proteção em situações de trabalho psíquico é vital. Visualize um campo de força ao seu redor. Isso impede que energias negativas sejam trocadas. Use um cristal de proteção, como a turmalina preta. Faça uma meditação de limpeza energética regularmente. Isso ajuda a manter sua energia estável mesmo durante sessões de trabalho psíquico. A proteção em situações de leitura energética é crucial. Visualize um campo de força ao seu redor. Isso impede que energias negativas sejam trocadas. Use um cristal de proteção, como a obsidiana. Faça uma meditação de limpeza energética regularmente. Isso ajuda a manter sua energia estável mesmo durante leituras energéticas. A proteção em situações de cura à distância é essencial. Visualize um campo de força ao seu redor. Isso impede que energias negativas sejam trocadas. Use um cristal de proteção, como a selenita. Faça uma meditação de limpeza energética regularmente. Isso ajuda a manter sua energia estável mesmo durante sessões de cura à distância. A proteção em situações de limpeza energética é vital. Capítulo 19. Discernimento psíquico. Como diferenciar informações reais de ilusões? O discernimento psíquico é uma habilidade essencial para qualquer pessoa que deseja desenvolver sua percepção extrasensorial. Imagine que você está caminhando por uma rua movimentada e, de repente, sente uma forte sensação de que alguém está observando você. Você se vira e não vê ninguém. O que foi aquilo? Uma intuição real ou apenas sua imaginação? Essa é a diferença entre uma informação psíquica válida e uma ilusão mental. A capacidade de discernir informações reais de ilusões é o que separa os sensíveis experientes dos iniciantes. Muitas pessoas confundem desejos, medos ou projeções mentais com mensagens psíquicas. Por exemplo, alguém pode sentir que um relacionamento está prestes a terminar porque teme que isso aconteça, não porque está recebendo uma informação real. Essa confusão é comum, mas pode ser evitada com prática e autoconhecimento. Para desenvolver o discernimento psíquico, o primeiro passo é entender que não todas as percepções são iguais. Algumas vêm de fontes externas, como espíritos ou energias, enquanto outras surgem de dentro de nós mesmos. A chave está em aprender a identificar a origem de cada informação. Um exercício útil é anotar todas as percepções que você tiver durante o dia e, depois, analisar qual delas se concretizou. Com o tempo, você começará a reconhecer padrões. Outro aspecto importante é a validação. Sempre que possível, busque confirmar suas percepções de forma objetiva. Se você sente que um amigo está com problemas, ligue para ele e descubra se está tudo bem. Se a informação for real, sua intuição será confirmada. Caso contrário, você aprenderá a diferenciar entre o que é real e o que é ilusão. Essa prática constante fortalece sua capacidade de discernimento. Muitas vezes, nossas próprias emoções interferem em nossas percepções. Se você está ansioso, pode interpretar uma informação neutra como negativa. Para evitar isso, mantenha calma e observe suas reações emocionais. Pergunte a si mesmo: estou projetando meus medos nisso? Ou esta informação vem de fora ou de dentro de mim? Essas perguntas simples ajudam a clarificar o que está sendo percebido. Um erro comum é confiar cegamente em uma única percepção. O discernimento psíquico exige paciência e análise. Se você sente algo, espere para ver se outras informações surgem confirmando ou negando aquela primeira impressão. Por exemplo, se você acha que um projeto profissional vai dar errado, observe se outros sinais aparecem reforçando essa ideia. Se não houver mais nada, talvez seja apenas um medo passageiro. A meditação é uma ferramenta poderosa para aprimorar o discernimento. Quando meditamos, treinamos nossa mente para ficar quieta e perceber com clareza. Durante a meditação, observe suas percepções sem julgamento. Deixe-as vir e ir, sem se apegar. Isso ajuda a desenvolver a capacidade de distinguir entre o que é real e o que é apenas ruído mental. Além disso, pratique a escuta atenta. Muitas vezes, as informações psíquicas vêm de forma sutil, como um sussurro. Se você está distraído, pode perder essas mensagens. Treine sua atenção plena, focando no momento presente. Isso não só melhora sua percepção, mas também sua capacidade de discernir o que é relevante. Outro exercício útil é trabalhar com símbolos. Muitas informações psíquicas vêm em forma de símbolos ou metáforas. Por exemplo, você pode ter um sonho com um rio turvo, que pode representar um problema emocional. Aprender a interpretar esses símbolos ajuda a entender melhor as mensagens que recebemos. Mantenha um diário de sonhos e anote os símbolos que aparecem, buscando suas conexões com sua vida. Por fim, lembre-se de que o discernimento psíquico é uma jornada. Não há atalhos nem respostas fáceis. Com o tempo e a prática, você desenvolverá uma clareza cada vez maior sobre o que é real e o que é ilusão. A paciência e a persistência são suas melhores aliadas nesse processo. Continue praticando, refletindo e validando suas percepções. E você verá seu discernimento crescer naturalmente. Capítulo 20. Registros e validação de informações. Mantendo um diário sensitivo eficaz. Registros e validação de informações. Mantendo um diário sensitivo eficaz. Manter um diário sensitivo é uma prática fundamental para qualquer pessoa que deseja desenvolver ou aprimorar suas habilidades perceptivas. Esse registro sistemático permite não apenas documentar experiências, mas também identificar padrões, validar informações e acompanhar seu progresso ao longo do tempo. O primeiro passo é escolher um formato que se adapte ao seu estilo. Pode ser um caderno físico, um arquivo digital ou até mesmo um aplicativo de notas. O importante é que o espaço escolhido seja seguro e organizado, permitindo consultas futuras sem dificuldade. Muitos sensitivos preferem cadernos com páginas amplas, onde podem desenhar símbolos ou anotar impressões visuais. Ao registrar uma experiência, inclua sempre a data, hora e local. Esses detalhes ajudaram a contextualizar a informação e podem revelar padrões temporais ou ambientais. Por exemplo, você pode notar que suas percepções são mais aguçadas no início da manhã ou em locais com energia específica. Descreva também suas condições físicas e emocionais, já que o estado de saúde e humor podem influenciar sua sensibilidade. A descrição precisa é essencial. Em vez de anotar apenas sentir uma presença, detalhando a sensação, uma pressão leve na nuca, como se alguém estivesse próximo, acompanhada de um odor sutil à lavanda. Esses detalhes facilitam a comparação com eventos futuros e ajudam a diferenciar experiências reais de projeções mentais. Inclua também suas interpretações e reflexões. Após registrar uma experiência, anote suas primeiras impressões e como elas evoluíram com o tempo. Por exemplo, se você captou uma mensagem intuitiva, registra exatamente como veio, mesmo que pareça incoerente no momento. Muitas vezes, o significado se torna claro dias ou semanas depois, quando outras peças do quebra-cabeça se encaixam. Valide suas informações sempre que possível. Compare suas anotações com eventos reais ou com outros sensitivos. Por exemplo, se você registrou uma premonição sobre um acidente, verifique se algo semelhante ocorreu. Essa validação não só reforça sua confiança, mas também ajuda a refinar suas habilidades. Lembre-se de que nem toda percepção precisa ser validada externamente, algumas têm valor pessoal ou espiritual. Revisite seus registros periodicamente. Ao analisar suas anotações, você pode identificar padrões recorrentes ou áreas que precisam de desenvolvimento. Muitos sensitivos descobrem que certos temas ou símbolos reaparecem em suas percepções, indicando foco ou preocupações subconscientes. Essa análise retroativa é valiosa para o crescimento pessoal e espiritual. Proteja seu diário com cuidado. Suas anotações contêm informações sensíveis e pessoais. Escolha um local seguro para armazená-lo, seja um cofre físico ou um arquivo digital protegido por senha. Se preferir, use um código ou linguagem simbólica que só você entenda, especialmente para registros de natureza íntima ou espiritual. Por fim, lembre-se de que a consistência é a chave. Registrar experiências ocasionalmente não traz os mesmos benefícios que um registro regular. Reserve um tempo específico, como logo após uma sessão de meditação ou antes de dormir, para anotar suas percepções. Com o tempo, você notará um aprimoramento em sua capacidade de discernimento e precisão. Questões para reflexão 1. Quais formatos de registro se adaptam melhor ao seu estilo de vida e rotina? 2. Como você pode garantir que suas anotações sejam detalhadas o suficiente para análise posterior? 3. Que métodos de validação são mais acessíveis para você no seu contexto atual? 4. Quais padrões ou símbolos recorrentes você já identificou em suas percepções? 5. Como você pode proteger suas anotações sensíveis de forma eficaz? Mantendo um diário sensitivo com disciplina e atenção aos detalhes, você não apenas documenta seu desenvolvimento, mas também cria um mapa valioso para sua jornada de autoconhecimento e percepção extrasensorial. Capítulo 21. Experimentos controlados, testando suas habilidades de forma objetiva. A ciência da percepção extrasensorial, PES, ganha credibilidade quando suas manifestações são testadas em condições controladas. Experimentos bem estruturados permitem avaliar a eficácia de suas habilidades sensitivas de forma objetiva, separando o real do imaginário. Este capítulo apresenta métodos práticos para testar suas capacidades de maneira sistemática, garantindo resultados confiáveis. O primeiro passo é estabelecer um protocolo claro. Escolha um experimento simples, como a identificação de objetos ocultos. Prepare um conjunto de 5 itens familiares, como uma chave, um relógio ou um brinco, e coloque-os em um saco opaco. Peça a um assistente para selecionar aleatoriamente um objeto e colocá-lo em uma caixa fechada. Sua tarefa será adivinhar qual objeto foi escolhido, usando apenas sua percepção intuitiva. Para aumentar a precisão, repita o processo diversas vezes, registrando cada tentativa. Mantenha um diário detalhado, anotando não apenas os resultados, mas também as sensações físicas e emocionais que acompanham suas percepções. Observe padrões recorrentes, como sensações de calor, formigamento ou imagens mentais específicas, que possam estar ligados a objetos ou situações particulares. Outra técnica valiosa é o teste de correspondência. Escolha uma série de cartas ou fotografias e embaralhe-as aleatoriamente. Peça a alguém para selecionar uma carta e colocá-la de costas. Tente identificar a imagem apenas pela sensação que ela provoca. Registre suas impressões e, depois, verifique a correspondência entre sua intuição e a imagem real. Este método é útil para desenvolver a clareza perceptual e identificar suas próprias limitações. A validação estatística é fundamental para experimentos controlados. Calcule a porcentagem de acertos e compare com a probabilidade aleatória. Se seus resultados forem significativamente superiores à chance, você estará no caminho certo. Por exemplo, se em 20 tentativas de adivinhação você acertar 10 vezes, isso representa uma taxa de 50%, que é estatisticamente relevante se o experimento for bem estruturado. A consistência é outro fator crucial. Repita os testes em diferentes momentos e condições. Experimente em ambientes silenciosos e em locais com ruídos de fundo. Observe como seu desempenho varia e identifique os fatores que influenciam sua percepção. Isso ajudará a entender melhor suas habilidades e aprimorar sua precisão. Por fim, evite autoengano. Registre todas as tentativas, mesmo as que não foram bem-sucedidas. Analise seus erros com a mesma atenção que dedica aos acertos. Isso permitirá um desenvolvimento mais objetivo e realista de suas capacidades sensitivas. Os experimentos controlados são ferramentas poderosas para quem deseja explorar a percepção extrasensorial de forma científica. Eles oferecem um caminho claro para validar suas habilidades, aprimorar sua intuição e separar o real do imaginário. Com prática e disciplina, você poderá desenvolver uma percepção mais aguçada e confiante. Reflita sobre suas experiências e como elas que se relacionam com suas expectativas iniciais. Quais padrões você identificou? Como seus resultados se comparam com a probabilidade aleatória? Essas questões são essenciais para um desenvolvimento sensível e consciente de suas habilidades. Capítulo 22. Interpretando sinais e símbolos, linguagem da percepção extrasensorial. A percepção extrasensorial, PES, é frequentemente acompanhada por uma linguagem simbólica única, que se manifesta através de sinais, imagens, sensações e padrões repetitivos. Muitas pessoas sensitivas relatam receber mensagens de forma indireta, como cores, números, sons ou até mesmo objetos cotidianos que parecem carregar significados ocultos. Essa linguagem simbólica pode ser aprendida e interpretada com prática, permitindo uma conexão mais profunda com o mundo invisível. Um exemplo comum é a recorrência de números específicos, como 1111, que muitas pessoas associam a mensagens espirituais. Outras vezes, cores vibrantes como vermelho ou azul podem aparecer em sonhos ou na vida diária, servindo como alertas ou confirmações. Esses sinais podem variar de pessoa para pessoa, dependendo da sensibilidade individual e da conexão com o plano espiritual. Para interpretar esses símbolos, é essencial desenvolver a capacidade de observação e registro. Manter um diário de sincronicidades, onde se anota situações, sonhos e padrões recorrentes, pode ajudar a identificar padrões e compreender melhor as mensagens recebidas. Além disso, técnicas como meditação e visualização podem ampliar a clareza dessa linguagem simbólica, tornando-a mais acessível e compreensível. A linguagem da PES também pode se manifestar através de objetos físicos, como achados inesperados ou repetições de situações. Por exemplo, uma pessoa pode encontrar moedas no chão com frequência, o que pode ser interpretado como um sinal de abundância ou de que algo novo está chegando. Outras vezes, um objeto específico, como um relógio quebrado, pode aparecer repetidamente, indicando a necessidade de prestar atenção ao tempo ou às situações que exigem ação imediata. A interpretação desses sinais exige paciência e abertura de mente. Não há respostas universais, pois a linguagem simbólica da PES é altamente pessoal. O que pode significar proteção para uma pessoa pode ser um alerta para outra. Por isso, é importante confiar na própria intuição e validar as mensagens recebidas com a experiência ao longo do tempo. Além disso, é possível ampliar essa habilidade através de exercícios práticos. Um deles é a caixa de símbolos, onde se coloca objetos significativos em uma caixa e, em momentos de dúvida, se tira um item ao acaso, buscando uma resposta intuitiva. Outra técnica é a meditação de símbolos, em que se visualiza um símbolo específico e se deixa a mente captar a mensagem associada a ele. A linguagem da PES é um convite à exploração do desconhecido. Ela nos desafia a olhar além do óbvio e encontrar significado onde outros veem apenas coincidência. Com prática e dedicação, é possível decifrar essa linguagem e usar seus insights para guiar decisões, resolver problemas e enriquecer a vida espiritual. Por fim, lembre-se de que essa linguagem é apenas uma ferramenta. Ela não substitui o bom senso ou a lógica, mas pode complementar a percepção humana, oferecendo caminhos alternativos para a compreensão do mundo ao nosso redor. A jornada de interpretação de sinais é única para cada indivíduo, e o mais importante é manter a curiosidade e a disposição para aprender. Reflita sobre as sincronicidades que já ocorreram em sua vida. Quais padrões se repetem? Que símbolos aparecem com frequência? Como você pode usar essas informações para guiar suas escolhas e ações? Essas perguntas podem ser o ponto de partida para uma jornada profunda de autoconhecimento e conexão com o universo. Capítulo 23. Trabalhando com o Eu Superior. Conexão com a intuição superior. A conexão com o Eu Superior é um processo que transcende a mente racional e nos coloca em contato com uma sabedoria mais profunda. Esse aspecto de nossa consciência, muitas vezes chamado de intuição superior, contém informações que vão além do conhecimento convencional. Quando aprendemos a acessar essa fonte, descobrimos respostas mais claras para os desafios da vida cotidiana. O eu superior é como um guia interior que opera em frequências mais elevadas do que o pensamento comum. Ele se comunica através de impressões sutis, imagens mentais e sensações corporais. Muitas pessoas descrevem essa conexão como uma voz interior calma, uma certeza inexplicável ou uma sensação de saber sem saber como. O desenvolvimento dessa percepção requer prática e um estado de mente receptivo. Para estabelecer essa conexão, é essencial criar um espaço de tranquilidade. Imagine um momento em que você precisou tomar uma decisão importante. Talvez tenha sentido uma quietude interior antes de agir. Essa sensação é um sinal de que seu eu superior estava se manifestando. Práticas como meditação, respiração consciente e visualização podem ajudar a amplificar essa comunicação. Um exemplo prático é quando você está diante de uma escolha profissional. Em vez de analisar apenas os prós e contras racionais, pode surgir uma sensação de alívio ou inquietação ao pensar em uma opção específica. Essa resposta física é uma forma de seu eu superior sinalizando o caminho mais alinhado com seu propósito. Aprender a reconhecer esses sinais é crucial para tomar decisões mais intuitivas. A intuição superior não substitui a razão, mas complementa-a. Ela fornece insights que podem evitar erros ou apontar oportunidades que a análise lógica não consegue captar. Por exemplo, um empresário pode sentir uma resistência inexplicável a um investimento, mesmo que os números pareçam favoráveis. Essa sensação pode ser um aviso de seu eu superior sobre riscos ocultos. Para fortalecer essa conexão, É útil manter um diário de intuição. Anote situações em que sua intuição superior se manifestou e como isso afetou seus resultados. Com o tempo, você reconhecerá padrões e desenvolverá maior confiança nessa voz interior. Também é importante praticar a escuta ativa, ou seja, criar momentos de silêncio onde você pode receber mensagens sutis. A validação dessas percepções é fundamental. Verifique se as informações recebidas se materializam na realidade. Isso reforça sua confiança e ajuda a diferenciar a intuição superior de meras projeções mentais. Por exemplo, se você sentiu que evitar um caminho específico evitaria um acidente, observe se isso realmente ocorreu. Algumas pessoas experimentam essa conexão como uma presença amorosa que as guia. Essa experiência pode ser fortalecida através de práticas espirituais que promovam a abertura do coração. O amor incondicional é um estado que facilita a comunicação com o superior, pois dissolve barreiras mentais e emocionais. Para integrar essa sabedoria em sua vida diária, comece com pequenas decisões. Peça orientação para escolhas simples, como qual caminho tomar em uma viagem ou que livro ler. Essa prática regular fortalece sua capacidade de acessar a intuição superior em situações mais complexas. Lembre-se de que a conexão com o superior é um processo contínuo. Assim como qualquer habilidade, requer prática e paciência. Quanto mais você se abrir para essa comunicação, mais clara e frequente ela se tornará. A intuição superior não é uma solução mágica, mas uma ferramenta poderosa para uma vida mais alinhada e consciente. No próximo capítulo, exploraremos como essa conexão pode ser aplicada na resolução de conflitos e na tomada de decisões mais sábias. Enquanto isso, pratique a escuta interior e observe como sua vida começa a fluir de maneira mais harmoniosa. Capítulo 24. Psicometria avançada. Leitura de energias complexas. Psicometria avançada. Leitura de energias complexas. A psicometria avançada transcende a simples leitura de objetos. Trata-se da capacidade de captar e interpretar energias complexas, muitas vezes sobrepostas ou em constante mutação. Essa habilidade requer um nível elevado de sensibilidade e treinamento para discernir camadas de informações que podem estar entrelaçadas. Imagine que você segura um relógio antigo. Além das lembranças do dono, pode sentir a ansiedade de um momento crucial vivido por ele. Mas agora, imagine que esse mesmo relógio passou por várias mãos. Cada proprietário deixou sua marca energética. A psicometria avançada permite acessar essas camadas, separando-as como páginas de um livro. A prática constante desenvolve essa capacidade de filtragem, essencial para leituras precisas. A energia complexa não se limita a objetos. Ambientes carregam memórias coletivas, como o prédio onde ocorreram celebrações e tragédias. Ao entrar em um espaço, um sensitivo avançado pode sentir ondas de alegria e tristeza simultaneamente. A chave está em não se deixar sobrepujar por nenhuma delas, mantendo a neutralidade para analisar todas as informações. Um exercício eficaz para treinar essa habilidade é trabalhar com objetos de uso compartilhando, como livros emprestados ou utensílios domésticos. Ao pegar uma xícara de café, por exemplo, tente identificar a última pessoa que a usou. Em seguida, tente retroceder para captar energias anteriores. Essa prática melhora sua capacidade de distinguir camadas temporais. Outro aspecto crucial é a interpretação de energias conflitantes. Se um objeto carrega sentimentos opostos, como amor e raiva, o sensitivo deve buscar o padrão dominante. Isso exige paciência e prática, pois a mente pode tender a se fixar em emoções mais intensas. A solução é registrar todas as impressões antes de analisar os dados. A psicometria avançada também pode ser aplicada a energias não humanas. Natureza, construções e até eventos climáticos carregam informações. Um sensitivo pode sentir a energia de uma árvore centenária, captando sua história e relacionamento com as pessoas. Essa conexão com o ambiente amplia a compreensão do mundo ao nosso redor. Para validar suas percepções, mantenha um diário detalhado. Compare suas impressões com fatos concretos sempre que possível. Essa verificação constante fortalece sua confiança e precisão. Com o tempo, você desenvolverá um instinto para identificar fontes de energia e suas nuances. Lembre-se de que a psicometria avançada é uma jornada. Cada objeto, cada ambiente, cada energia oferece uma nova oportunidade de aprendizado. Mantenha a mente aberta, A curiosidade ativa e o respeito pelas informações que surgirem. A prática constante transformará essa habilidade em uma ferramenta valiosa de compreensão do invisível. Questões para reflexão 1. Como você diferencia energias contemporâneas e de memórias antigas em um objeto? 2. Qual estratégia você usaria para lidar com energias conflitantes em uma leitura? 3. De que forma a psicometria avançada pode contribuir para a sua conexão com o ambiente? Capítulo 25. Técnicas de canalização, recebendo informações de outras dimensões. A canalização é uma das habilidades mais intrigantes da percepção extrasensorial. Ela permite que o sensitivo atue como um receptáculo, recebendo informações de fontes não físicas, como espíritos, guias ou dimensões paralelas. Para muitos, essa prática pode parecer mística, mas quando abordada com método e discernimento, revela-se uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e conexão com o invisível. Existem várias formas de canalizar informações. Algumas pessoas recebem mensagens auditivas, ouvindo vozes ou sons sutis. Outras percebem imagens mentais, símbolos ou sensações físicas que carregam significados. Há ainda quem canalize através de escrita automática, onde as palavras fluem sem controle consciente. Independentemente do método, o essencial é desenvolver a capacidade de distinguir entre o que é autêntico e o que pode ser uma projeção da própria mente. Um exemplo prático de canalização é o trabalho com médiums. Imagine um sensitivo que, durante uma sessão, recebe informações sobre um ente querido falecido. As descrições são tão precisas que só alguém próximo do falecido poderia conhecer. Isso não significa que informação veio diretamente do espírito, mas sim que o canalizante acessou um plano de existência onde essas memórias estão disponíveis. A prática regular e a validação constante das informações são fundamentais para refinar essa habilidade. Para iniciar o desenvolvimento da canalização, é importante criar um ambiente propício. Um espaço tranquilo, com poucas distrações, ajuda a sintonizar com frequências mais sutis. Técnicas como a meditação e a respiração consciente são úteis para acalmar a mente e abrir os canais de percepção. Algumas pessoas preferem usar cristais, como ametista, que são associados à ampliação da intuição. No entanto, o mais importante é encontrar o que funciona para você. Durante a canalização, é comum sentir uma presença ou energia ao redor. Isso pode ser acompanhado por sensações físicas, como formigamento ou calor. Algumas pessoas relatam uma mudança na voz ou na postura, indicando que a fonte da informação está tomando temporariamente o controle. É crucial manter a calma e não resistir a essas sensações. Lembre-se de que você está apenas servindo como um meio, não como o criador das mensagens. Após a sessão, é importante registrar tudo o que foi recebido. Anotar detalhes, sentimentos e impressões ajuda a identificar padrões e a validar a autenticidade das informações. Com o tempo, você desenvolverá uma sensibilidade maior para discernir entre o que é genuíno e o que pode ser uma interferência. A prática constante e humildade são essenciais para evoluir nessa jornada. A canalização não é um dom reservado a poucos. Com paciência e dedicação, qualquer pessoa pode desenvolver essa habilidade. No entanto, é fundamental abordar o processo com respeito e responsabilidade. Nunca use a canalização para manipular ou prejudicar outros. Lembre-se de que o propósito maior é a conexão com o divino e o crescimento espiritual. Para concluir, a canalização é uma ferramenta poderosa quando usada com sabedoria. Ela pode trazer conselhos, orientação e até mesmo curas emocionais. No entanto, como toda habilidade psíquica, requer disciplina e discernimento. Pratique regularmente, valide suas informações e mantenha-se aberto ao aprendizado. Assim, você estará no caminho certo para dominar essa fascinante forma de percepção extrasensorial. Questões para reflexão. 1. Como você define canalização e qual sua relação com a percepção extrasensorial? 2. Quais técnicas você acha mais eficazes para desenvolver essa habilidade? 3. Como você pode validar as informações recebidas durante a canalização? 4. Quais são os cuidados necessários para evitar interferências indesejadas? 5. Como a canalização pode contribuir para seu crescimento pessoal e espiritual? Capítulo 26. Mediunidade consciente, desenvolvendo comunicação controlada. Mediunidade consciente. Desenvolvendo comunicação controlada, a mediunidade consciente representa um estágio avançado na evolução das habilidades psíquicas, onde o indivíduo não apenas percebe mensagens do plano espiritual, mas também estabelece comunicação direta e voluntária com entidades. Diferente da mediunidade intuitiva ou automática, a comunicação consciente exige disciplina, treinamento e domínio sobre os processos mentais. Para desenvolver essa capacidade, é essencial começar com a purificação da mente. Práticas como meditação diária, visualização de luz branca e exercícios de respiração ajudam a criar um ambiente mental claro e receptivo. Imagine-se cercado por uma luz pura, filtrando apenas as informações desejadas e bloqueando interferências negativas. Essa técnica é comparável a ajustar o volume de um rádio, sintonizando apenas as estações que desejamos ouvir. Um exemplo prático é a técnica do diálogo silencioso. Sente-se em um ambiente tranquilo, feche os olhos e visualize uma entidade espiritual que deseja contatar. Mantenha a mente aberta, mas sem expectativas rígidas. Pergunte mentalmente uma pergunta simples, como qual a mensagem que você traz hoje? Observe as imagens, sons ou palavras que surgem em sua mente. Anote tudo sem julgar. Com a prática, essas respostas se tornarão mais claras e direcionadas. A validação das informações é crucial. Compare as mensagens recebidas com fatos conhecidos ou use técnicas como o teste do triângulo. Peça à entidade que forneça três detalhes específicos sobre si mesmo ou sobre o consultante. Se dois deles forem confirmados, a comunicação é válida. Essa abordagem científica ajuda a diferenciar entre informações genuínas e projeções mentais. Erros comuns incluem confundir pensamentos pessoais com mensagens espirituais. Para evitar isso, pratique a separação consciente. Antes de cada sessão, estabeleça uma palavra-chave, como presente, e peça à entidade que a use para identificar suas mensagens. Qualquer comunicação que não inclua essa palavra-chave é a sua própria mente falando. A mediunidade consciente também pode ser desenvolvida em grupo. Trabalhar com outros médiuns criados um campo energético mais forte, facilitando a comunicação. No entanto, é importante que todos no grupo tenham um objetivo claro e proteção espiritual adequada. A energia coletiva pode amplificar tanto as mensagens verdadeiras quanto as ilusões, por isso a disciplina é essencial. Algumas pessoas relatam sensações físicas durante a comunicação consciente, como formigamento nas mãos ou mudança de temperatura. Esses sinais são normais, mas não devem ser interpretados como provas de contato. O critério principal para a validação permanece a consistência e utilidade das informações recebidas. Para avançar nessa prática, recomenda-se manter um diário mediúnico. Anote todas as experiências, inclusive as que parecem irrelevantes. Muitas vezes, padrões só se tornam claros com o tempo. Reveja suas anotações periodicamente para identificar progressos e áreas que precisam de mais trabalho. A comunicação consciente com o plano espiritual é uma habilidade que requer paciência e prática constante. Os resultados podem variar de pessoa para pessoa, mas com dedicação, é possível alcançar um nível de clareza e controle que transforma essa capacidade em uma ferramenta valiosa para crescimento pessoal e ajuda aos outros. Ao final de cada sessão, agradeça mentalmente às entidades que se comunicaram com você. Essa atitude de gratidão cria um vínculo de respeito mútuo, facilitando futuros contatos. Lembre-se de que a mediunidade consciente não é um dom, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa disposta a se dedicar ao estudo e à prática. Algumas pessoas se perguntam se a mediunidade consciente pode ser perigosa. Como qualquer habilidade poderosa, ela exige responsabilidade. O risco principal não está na comunicação em si, mas na falta de preparo emocional ou espiritual. Por isso, é fundamental manter uma vida equilibrada, com atenção à saúde física e mental, além de buscar orientação de pessoas experientes. O desenvolvimento da mediunidade consciente é um processo contínuo. À medida que você avança, novas questões surgirão, assim como novas formas de comunicação. Mantenha a mente aberta, mas sempre com os pés no chão. A verdadeira mediunidade não busca espetáculos, mas compreensão, cura e crescimento para todos os envolvidos. Reflita sobre estas questões, como você pode aplicar as técnicas aprendidas hoje em sua vida diária. Quais barreiras pessoais precisam ser superadas para alcançar a comunicação consciente? Qual o propósito maior que você deseja alcançar com essa habilidade? Capítulo 27. Trabalhando com espíritos, ética e segurança na comunicação. Comunicação com espíritos é um tema que exige equilíbrio entre curiosidade e responsabilidade. Antes de iniciar qualquer prática, é essencial entender que estamos lidando com energias e consciências que podem ter intenções variadas. A ética nesta área começa com o respeito absoluto a esses seres, sejam eles desencarnados, entidades ou energias. Muitos iniciantes cometem o erro de tratar espíritos como meros objetos de estudo ou fontes de entretenimento. Essa atitude pode atrair presenças indesejáveis ou criar situações de desequilíbrio energético. É fundamental abordar cada comunicação com seriedade, estabelecendo limites claros e mantendo uma postura de humildade. Para garantir segurança, recomenda-se sempre trabalhar com proteção. Isso pode ser feito através de visualizações de luz, orações ou a criação de um círculo de proteção. Muitos médiums experientes também utilizam símbolos ou cristais específicos para criar um ambiente seguro. Lembre-se que você não está sozinho, sempre há ajuda disponível no plano espiritual. Um aspecto crucial é a validação das informações recebidas. Nunca aceite tudo como verdade absoluta. Confie os dados, verifique a coerência das mensagens e observe como elas ressoam em seu coração. Espíritos de luz geralmente transmitem mensagens de amor, paz e crescimento, enquanto energias perturbadoras tendem a semear dúvidas, medo ou confusão. A comunicação com espíritos não deve ser um ato solitário. Sempre que possível, trabalhe com um grupo de pessoas de confiança ou um mentor experiente. Isso proporciona suporte emocional e ajuda a discernir melhor as informações recebidas. Muitos centros espíritas e grupos de desenvolvimento psíquico oferecem orientação para quem deseja se aprofundar nessa prática. O respeito às leis cósmicas é outro princípio fundamental. Isso inclui não interferir em vidas alheias, não usar informações para manipulação e sempre agir com integridade. Lembre-se que cada ação tem consequências no plano espiritual. O desenvolvimento da sensitividade deve ser acompanhado por um crescimento pessoal e espiritual contínuo. Um sinal claro de que você está no caminho certo é quando as comunicações trazem paz, clareza e sensação de propósito. Se, ao contrário, você sentir ansiedade, medo persistente ou cansaço excessivo, é hora de pausar e revisar suas práticas. O desenvolvimento espiritual deve ser um processo de alegria e expansão de consciência, não de esgotamento. Muitos médiuns iniciantes enfrentam o desafio de discernir entre mensagens reais e projeções mentais. Para superar isso, pratique a observação atenta de seus pensamentos e sensações. Aprenda a diferenciar entre o que vem de você e o que é transmitido por outra consciência. Essa habilidade só se desenvolve com a prática constante e a auto-observação disciplinada. A comunicação com espíritos pode ser uma ferramenta poderosa para crescimento pessoal, mas exige maturidade emocional e espiritual. Nunca se sinta pressionado a aceitar situações que não se sintam corretas. Você tem o direito de estabelecer seus limites e proteger sua energia. O desenvolvimento psíquico é uma jornada pessoal, e cada um avança no seu próprio ritmo. Quando encontrar um espírito que parece estar preso ou sofrendo, lembre-se de que você não está sozinho. Há equipes de luz no plano espiritual que podem ajudar. Seu papel pode ser apenas o de reconhecer a necessidade e encaminhar a situação para quem tem mais recursos para ajudar. Não se sinta responsável por resolver tudo sozinho. O equilíbrio entre receptividade e proteção é essencial. Mantenha-se aberto para receber mensagens, mas sempre com uma rede de segurança emocional e espiritual. Isso pode incluir práticas como meditação, banhos de sal, ou mesmo o simples ato de se desconectar periodicamente das energias externas. Algumas pessoas acreditam que espíritos podem se manifestar através de objetos ou sons. Se isso acontecer, não entre em pânico. A maioria das manifestações são apenas demonstrações de presença e não representam perigo. Acalme-se, observe e, se necessário, peça ajuda a um mentor ou guia espiritual. O desenvolvimento da comunicação com espíritos é um processo contínuo. Não se frustre se no início as mensagens parecerem fragmentadas ou difíceis de interpretar. Com o tempo e a prática, sua capacidade de discernimento e compreensão se desenvolverá naturalmente. Paciência e persistência são suas melhores aliadas. Lembre-se sempre de que você está lidando com seres conscientes, com sentimentos e experiências próprias. Trate-os com a mesma gentileza e respeito que gostaria de receber. Essa atitude não só protege você, mas também cria um ambiente de confiança e reciprocidade nas comunicações. Ao final de cada sessão, faça uma breve avaliação. Como você se sentiu? As mensagens trouxeram clareza ou confusão? Quais sentimentos predominaram? Essas reflexões ajudam a calibrar melhor suas práticas e a identificar padrões que precisam ser ajustados. Se em algum momento sentir que está perdendo o controle da situação, não hesite em buscar ajuda. Há muitos profissionais experientes que podem oferecer orientação e suporte. Não há vergonha em reconhecer quando precisamos de auxílio, isso demonstra sabedoria e maturidade. O desenvolvimento da comunicação com espíritos é uma jornada de autoconhecimento e expansão de consciência. Quando praticado com ética e responsabilidade, pode trazer inúmeros benefícios para sua vida e para o crescimento espiritual de todos os envolvidos. Aborde essa prática com o coração aberto, mas sempre com os pés firmemente plantados na realidade. Questões para reflexão. 1. Como você pode estabelecer limites claros e respeitosos em suas comunicações com espíritos? 2. Quais são os sinais que indicam que uma mensagem ou presença não é benéfica? 3. Como você pode equilibrar receptividade e proteção em suas práticas? 4. De que forma a sua jornada espiritual pode ser enriquecida pela comunicação com espíritos? 5. Como você pode aplicar os princípios de ética e segurança no seu desenvolvimento psíquico? Capítulo 28. Limites da sensitividade. Reconhecendo os limites de suas habilidades. Reconhecer os limites da sua sensitividade é um passo fundamental para o desenvolvimento saudável e eficaz de suas habilidades extrasensoriais. Assim como um atleta precisa conhecer seus limites físicos para evitar lesões, um sensitivo deve compreender as fronteiras da sua percepção para não se sobrecarregar ou interpretar erroneamente suas experiências. Os limites da sensitividade podem ser físicos, emocionais ou cognitivos. No plano físico, sua capacidade de receber e processar informações extrasensoriais depende diretamente do seu estado de saúde. Cansaço, estresse ou desequilíbrios hormonais podem reduzir significativamente a clareza das suas percepções. Um sensitivo que ignora esses sinais pode começar a confundir sensações corporais com mensagens psíquicas, levando a interpretações equivocadas. No aspecto emocional, suas experiências sensitivas estão diretamente ligadas ao seu estado mental. Ansiedade ou traumas passados podem distorcer suas percepções, fazendo com que você interprete informações de forma exagerada ou distorcida. Por exemplo, um sensitivo com medo de perder alguém próximo pode ter visões de acidentes que na verdade são projeções de seus próprios medos. Aprender a distinguir entre percepções genuínas e projeções emocionais é essencial para o crescimento psíquico. Do ponto de vista cognitivo, a qualidade das suas percepções depende da sua capacidade de análise e discernimento. Muitas pessoas sensitivas cometem o erro de acreditar que toda percepção extrasensorial é absolutamente verdadeira. Na realidade, assim como nossas percepções físicas podem ser enganosas, as percepções psíquicas também têm graus de precisão variáveis. Um sensitivo experiente sabe que deve validar suas percepções através de múltiplas fontes e métodos antes de tirar conclusões definitivas. Um dos maiores perigos de não reconhecer seus limites é a autossabotagem. Muitos sensitivos tentam forçar suas habilidades além do que seu corpo e mente podem suportar, resultando em esgotamento, paranoia ou perda de confiança em suas percepções. Para evitar isso, é crucial estabelecer rotinas de autocuidado, como pausas regulares, meditação e atividades que equilibrem suas energias. Um sensitivo equilibrado é muito mais eficaz do que aquele que ignora seus limites em busca de resultados imediatos. A prática da autoavaliação é uma ferramenta poderosa para reconhecer seus limites. Reserve um tempo regularmente para refletir sobre suas experiências sensitivas. Quais foram claras e precisas? Quais foram distorcidas por suas emoções ou cansaço? Manter um diário de suas percepções pode ajudar a identificar padrões e entender melhor onde você tem maior e menor precisão. Esse autoconhecimento é essencial para o desenvolvimento contínuo de suas habilidades. Reconhecer seus limites não significa limitar suas habilidades, mas sim usá-las de forma mais inteligente. Um sensitivo que conhece suas capacidades e pode direcionar suas energias para áreas onde tem maior precisão, enquanto evita situações que possam levar a interpretações equivocadas. Por exemplo, se você percebe que suas percepções são mais claras em ambientes tranquilos, pode priorizar sessões de leitura psíquica em locais silenciosos. Essa consciência estratégica aumenta a eficácia de suas habilidades. Outro aspecto importante é a diferenciação entre intuição e percepção extrasensorial. Muitas pessoas confundem as duas, mas são processos distintos. A intuição é uma forma de sabedoria interna baseada em experiências passadas e padrões reconhecidos. Já a percepção extrasensorial envolve informações que não podem ser explicadas por meio dos sentidos físicos. Aprender a distinguir entre essas duas formas de conhecimento ajuda a evitar interpretações equivocadas e a usar cada uma de forma apropriada. Um sinal claro de que você está reconhecendo seus limites é quando suas percepções se tornam mais consistentes e confiáveis. Isso não significa que você nunca terá experiências imprecisas, mas sim que você desenvolverá a capacidade de identificar quando isso acontece e ajustar suas interpretações de acordo. Essa maturidade psíquica é o resultado de anos de prática, autoconhecimento e humildade para reconhecer quando suas habilidades têm limitações. Por fim, lembre-se de que os limites da sua sensitividade não são fixos. Assim como um músculo que se fortalece com exercício, suas habilidades extrasensoriais podem se expandir com o tempo e a prática. No entanto, esse crescimento deve ser gradual e respeitoso aos seus limites atuais. Forçar o desenvolvimento pode levar a retrocessos e frustrações, enquanto um progresso lento e constante resulta em habilidades mais sólidas e confiáveis. Para refletir, como você identifica quando suas percepções estão sendo afetadas por seus limites? Quais estratégias você pode implementar para validar melhor suas informações extrasensoriais? Qual é a diferença entre intuição e percepção extrasensorial em suas experiências? Capítulo 29. Uso prático no dia a dia, aplicando a sensitividade em situações cotidianas. A sensitividade não é apenas uma capacidade a ser desenvolvida em sessões formais, mas uma ferramenta valiosa que pode transformar sua percepção do mundo ao seu redor. Quando aplicada no dia a dia, ela permite que você tome decisões mais conscientes, melhore seus relacionamentos e até mesmo antecipe situações antes que elas se concretizem. Imagine que você está em uma reunião importante. Além das palavras ditas, você pode captar as vibrações das pessoas, identificando quem está realmente comprometido com o projeto e quem está apenas seguindo a corrente. Essa percepção sutil pode guiar suas intervenções e evitar conflitos desnecessários. Da mesma forma, ao entrar em um novo ambiente, como um escritório ou uma casa, você pode sentir a energia do local, identificando áreas de tensão ou harmonia que não são visíveis a olho nu. No trânsito, por exemplo, a sensitividade pode ajudá-lo a perceber quando um motorista está distraído ou agressivo, permitindo que você se antecipe e evite situações perigosas. Em relacionamentos pessoais, ela pode revelar sentimentos não expressos, como inseguranças ou expectativas ocultas, ajudando você a responder de maneira mais empática e assertiva. Mesmo em tarefas aparentemente simples, como escolher um produto no supermercado, você pode usar sua intuição para sentir qual item tem melhor qualidade ou está mais alinhado com suas necessidades. Para aplicar a sensitividade no cotidiano, comece observando suas primeiras impressões. Quando conhecer alguém, preste atenção não apenas no que é dito, mas na linguagem corporal, no tom de voz e na sensação que a pessoa transmite. Em situações de estresse, pratique a respiração consciente para filtrar o excesso de estímulos e focar nas informações mais relevantes. Ao tomar decisões, permita que sua intuição dialogue com sua lógica, equilibrando razão e percepção. Lembre-se de que a sensitividade é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Comece com pequenos exercícios, como prestar atenção nos detalhes do ambiente ou nas reações sutis das pessoas. Com o tempo, você perceberá que sua capacidade de perceber o que está além do óbvio se desenvolverá naturalmente. A chave está em confiar em seus sentimentos e permitir que eles guiem suas ações, sem deixar de lado a razão e a análise crítica. No entanto, é importante manter o equilíbrio. A sensitividade não substitui a experiência prática ou o conhecimento técnico, mas complementa-os. Em situações de alta complexidade, como negócios ou finanças, combine sua intuição com dados concretos para tomar decisões mais seguras. Da mesma forma, em relacionamentos, Use sua percepção para entender melhor as pessoas, mas não ignore o diálogo aberto e honesto. Para validar suas percepções, mantenha um diário de experiências. Registre quando suas intuições foram acertadas e quando não foram, analisando os padrões. Isso ajudará você a refinar sua capacidade e evitar falsos positivos. Também é útil praticar a meditação e técnicas de relaxamento, pois uma mente calma é mais receptiva às informações sutis. Por fim, lembre-se de que a sensitividade é uma habilidade que se desenvolve com paciência e prática. Não espere resultados imediatos, mas cultive a curiosidade e a abertura para o que está além do visível. Com o tempo, você descobrirá que sua percepção se tornará mais aguçada, e suas decisões, mais alinhadas com seu verdadeiro propósito. Reflita sobre como você já usou sua intuição no passado. Quais situações poderiam ter sido diferentes se você tivesse confiado mais em suas percepções? Como você pode integrar a sensitividade em suas rotinas diárias de maneira prática e eficaz? Essas perguntas podem ser um ponto de partida para explorar e desenvolver suas habilidades de maneira consciente e intencional. Capítulo 30: Sensitividade e Relações Pessoais, Melhorando Comunicação e Conexões. A sensitividade não é apenas uma percepção de energias sutis, mas uma ferramenta poderosa para transformar nossas relações pessoais. Quando desenvolvemos nossa capacidade de captar nuances emocionais e intenções ocultas, podemos criar conexões mais profundas e autênticas com as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes, as interações cotidianas são superficiais porque não prestamos atenção às informações sutis que nosso corpo e mente estão recebendo. Uma pessoa sensitiva percebe quando alguém está tenso, mesmo que externamente pareça tranquilo, ou quando uma conversa está sendo evitada por desconforto não verbalizado. Essas percepções permitem respostas mais adequadas, evitando mal-entendidos e criando um ambiente de confiança. Por exemplo, imagine uma reunião de trabalho onde um colega parece estar com pressa. Um sensitivo pode perceber que, além da agenda apertada, há uma tensão pessoal que não foi verbalizada. Em vez de tomar as palavras do colega como impessoal, a pessoa sensitiva pode abordar a situação com empatia, perguntando se há algo que possa ser ajudado. Essa abordagem não só melhora a comunicação, mas também fortalece o vínculo profissional. No âmbito familiar, a sensitividade ajuda a identificar quando um membro está passando por um momento difícil, mesmo que não esteja expressando abertamente. Uma cônjuge pode perceber, através de gestos sutis ou mudanças de humor, que seu parceiro precisa de atenção. Em vez de reagir com impaciência, a pessoa sensitiva pode oferecer apoio silencioso, criando um espaço seguro para que a outra pessoa se abra quando estiver pronta. A chave para usar a sensitividade nas relações é combinar a percepção com a ação. Não basta apenas sentir as energias, é preciso agir de forma consciente e compassiva. Isso significa não apenas notar que alguém está triste, mas também oferecer palavras de conforto ou um gesto de carinho. A sensitividade, quando bem aplicada, se torna um catalisador para conexões mais significativas. Para desenvolver essa habilidade, é útil praticar a escuta ativa. Isso vai além de ouvir as palavras, envolve prestar atenção ao tom de voz, às pausas, aos gestos e ao contato visual. Em uma conversa, uma pessoa sensitiva pode perceber que o interlocutor está evitando um assunto específico, sinalizando isso através de mudanças sutis no comportamento. Ao reconhecer esses sinais, é possível abordar o tema com delicadeza, evitando confrontos desnecessários. Outra prática importante é a validação emocional. Quando percebemos que alguém está passando por um momento difícil, podemos validar seus sentimentos, mesmo que não entendamos completamente a situação. Por exemplo, se um amigo está chateado, em vez de minimizar a situação dizendo não é tão grave assim, podemos reconhecer sua dor com frases como vejo que isso está te afetando muito ou entendo que você está passando por um momento difícil. A sensitividade também nos ajuda a identificar quando estamos sendo manipulados ou quando alguém está tentando nos influenciar de forma negativa. Pessoas com intenções ocultas muitas vezes projetam energias conflitantes, criando um desconforto que um sensitivo pode captar. Ao perceber essa energia, podemos nos afastar da situação ou estabelecer limites saudáveis, protegendo nossa própria energia emocional. Para aplicar esses conceitos no dia a dia, é útil criar o hábito de refletir sobre nossas interações. Após uma conversa, pergunte a si mesmo: o que eu realmente percebi dessa pessoa. Como ela estava se sentindo. Minha resposta foi adequada. Essa reflexão ajuda a afinar nossas percepções e a melhorar nossa capacidade de comunicação. Em relacionamentos amorosos, a sensitividade pode ser uma ferramenta poderosa. Um parceiro sensitivo pode perceber quando o outro está precisando de espaço, mesmo que não tenha dito nada. Em vez de interpretar isso como desinteresse, pode oferecer um momento de solidão, mostrando que entende as necessidades do parceiro. Essa atitude fortalece a intimidade e a confiança no relacionamento. No entanto, é importante lembrar que a sensitividade não é infalível. Ela é uma ferramenta, não uma verdade absoluta. Sempre devemos combinar nossas percepções com a comunicação direta, evitando suposições que possam levar a mal-entendidos. Se percebemos que alguém está triste, por exemplo, podemos perguntar se há algo que possa ser ajudado, em vez de assumir que já sabemos a causa do sofrimento. A prática regular de meditação e visualização também pode ajudar a desenvolver a sensitividade. Essas técnicas permitem que nos tornemos mais conscientes de nossas próprias energias e, consequentemente, mais perceptivos às energias dos outros. Ao meditar, podemos treinar nossa mente para captar nuances sutis, tornando-nos mais sensíveis às necessidades emocionais alheias. Por fim, lembre-se de que a sensitividade não é sobre controlar os outros, mas sobre criar conexões mais profundas e significativas. Quando usamos essa habilidade com respeito e empatia, podemos transformar nossas relações pessoais, tornando-as mais autênticas e gratificantes. A sensitividade, quando bem aplicada, é uma das maiores ferramentas de transformação que podemos desenvolver em nossas vidas. Capítulo 31. Intuição nos negócios. Tomada de decisão baseada em percepções sensoriais. A intuição nos negócios é uma habilidade valiosa que muitas vezes passa despercebida em meio à racionalidade exigida pelo mundo corporativo. No entanto, pesquisas recentes mostram que executivos bem-sucedidos utilizam essa percepção extrasensorial em suas decisões estratégicas, combinando dados concretos com insights sutis que emergem de sua sensibilidade. A intuição empresarial pode se manifestar de várias formas. Algumas pessoas descrevem como um sentimento no estômago diante de uma oportunidade ou risco, enquanto outras experimentam flashes de imagens mentais ou sons internos que orientam suas escolhas. O que todos esses fenômenos têm em comum é a capacidade de processar informações além do consciente, integrando dados que os sentidos físicos não captam diretamente. Um exemplo clássico vem do mundo das finanças. Warren Buffett, famoso investidor, frequentemente menciona que sua decisão de comprar ou vender ações baseia-se tanto em números quanto em uma sensação sobre o mercado. Ele relata que, em momentos cruciais, uma voz interna, que ele descreve como uma intuição pura, o guiou para evitar grandes perdas ou identificar oportunidades ocultas. No entanto, desenvolver essa percepção nos negócios requer prática. Um exercício útil é começar a registrar suas impressões intuitivas antes de tomar decisões importantes. Anote a data, o contexto e o resultado posterior. Com o tempo, você começará a identificar padrões em suas percepções, distinguindo entre insights valiosos e meros caprichos emocionais. Outra técnica eficaz é a meditação direcionada. Dedique alguns minutos diários a se conectar com sua intuição, visualizando situações empresariais específicas e observando quais imagens, sons ou sensações surgem. Muitas pessoas descobrem que, ao se acalmar, sua capacidade de receber informações intuitivas se torna mais clara e confiável. É importante lembrar que a intuição nos negócios não substitui a análise racional, mas a complementa. A melhor abordagem é usar ambos os sistemas, o lógico e o intuitivo, de forma equilibrada. Quando uma decisão importante se aproxima, faça sua análise tradicional, mas também reserve um momento para se conectar com sua sensibilidade interna e observar o que emerge. Um caso prático ilustra bem essa sinergia. Um executivo de uma empresa de tecnologia relatou que, ao avaliar uma fusão estratégica, todos os indicadores financeiros apontavam para uma decisão favorável. No entanto, durante uma reunião, sentiu um desconforto inexplicável na região do peito. Ignorar esse sinal poderia ter levado a uma aquisição desastrosa, pois informações confidenciais surgiram posteriormente, revelando que o sócio da outra empresa tinha intenções ocultas. Para a validação das percepções intuitivas, desenvolva um sistema de verificação. Por exemplo, Se você sente que um novo empregado não é confiável, observe comportamentos específicos que confirmem ou neguem sua impressão. Muitas vezes, a intuição atua como um radar, detectando nuances que a razão ainda não conseguiu processar. Além disso, cultive o hábito de ouvir seu corpo. A sensibilidade física é uma forma de intuição que muitas pessoas negligenciam. Tensão nos ombros, pressão na cabeça ou uma sensação de leveza podem ser sinais importantes. Prestar atenção a esses indícios corporais pode fornecer pistas valiosas sobre decisões empresariais. Empresários bem-sucedidos relatam que sua intuição frequentemente se manifesta em sonhos. Manter um diário de sonhos pode revelar padrões interessantes. Muitas inovações e estratégias empresariais surgiram inicialmente como imagens oníricas, que foram posteriormente trabalhadas racionalmente. Para aprimorar sua capacidade intuitiva, pratique a escuta atenta. Durante reuniões, observe não apenas as palavras, mas também as expressões faciais, tom de voz e linguagem corporal. Muitas vezes, a intuição capta informações não verbais que são cruciais para entender a verdadeira intenção por trás das palavras. Por fim, lembre-se de que a intuição nos negócios é uma habilidade que se desenvolve com a prática. Quanto mais você se permitir explorar esse aspecto de sua mente, mais confiável ele se tornará. A chave está em permanecer aberto, sem julgamentos, e permitir que essas percepções se manifestem naturalmente, sem forçar. Em resumo, a intuição nos negócios é uma ferramenta poderosa quando usada com sabedoria. Ela não é infalível, mas quando combinada com a análise racional, pode fornecer insights que levam a decisões mais informadas e estratégicas. O segredo está em desenvolver essa habilidade de forma consciente, validando suas percepções e permitindo que ela se torne parte integrante de seu processo decisório. Para reflexão, pergunte-se, em quais situações recentes você ignorou sua intuição e como isso afetou o resultado? Como você poderia integrar melhor essa percepção em seu dia a dia profissional? Capítulo 32. Sensitividade na saúde e bem-estar, detectando desequilíbrios energéticos. Sensitividade na saúde e bem-estar. Detectando desequilíbrios energéticos. A sensitividade não é apenas uma ferramenta para perceber o mundo invisível, mas também uma poderosa aliada na manutenção da saúde e do equilíbrio energético. Muitas pessoas sensitivas relatam a capacidade de detectar desequilíbrios no corpo antes mesmo que sintomas físicos se manifestem. Essa percepção pode se manifestar como uma sensação de desconforto em determinadas áreas, uma mudança na temperatura corporal ou até mesmo um pressentimento sobre a saúde de alguém próximo. O corpo humano é um campo de energia complexo, composto por múltiplas camadas sutis que interagem com o ambiente. Quando esses sistemas energéticos estão desalinhados, podem surgir sintomas físicos, emocionais ou espirituais. Sensitivos treinados podem perceber essas alterações como nós de energia, áreas de bloqueio ou correntes de energia que fluem de forma irregular. Um exemplo comum é a sensação de peso ou tensão no estômago antes de uma doença se manifestar, ou uma percepção de frio em determinada região do corpo que podia indicar um problema subjacente. Para desenvolver essa habilidade, é essencial cultivar a atenção plena e a observação interna. Praticar a escuta do corpo é um exercício fundamental. Sente-se em um ambiente tranquilo e direcione sua atenção para diferentes partes do corpo, notando qualquer sensação diferente, como calor, frio, formigamento ou pressão. Com o tempo, você pode aprender a diferenciar entre as sensações normais e aquelas que indicam um desequilíbrio. Um sensitivo experiente, por exemplo, pode perceber uma energia densa acumulada nos rins, o que pode ser um sinal de estresse acumulado ou problemas emocionais não resolvidos. Além da percepção física, a sensitividade também pode ser usada para detectar desequilíbrios emocionais. Muitas vezes, antes de uma crise emocional, a pessoa sensitiva sente uma tensão invisível no ar ou uma mudança sutil na energia ao redor. Essa percepção pode ajudar a prevenir situações de estresse intenso ou a identificar quando alguém próximo precisa de apoio. Imagine um cenário em que você está em um ambiente agitado e, de repente, sente uma pressão no peito sem motivo aparente. Essa sensação pode ser um alerta de que há um desequilíbrio emocional próximo, seja seu ou de alguém ao seu redor. Para validar essas percepções, é importante registrar as sensações e observar padrões ao longo do tempo. Mantenha um diário de sensações, anotando datas, horários e descrições detalhadas das percepções. Com o tempo, Você pode identificar se determinadas sensações estão associadas a eventos específicos, como mudanças climáticas, interações sociais ou até mesmo a fases da lua. Um sensitivo que trabalha com saúde holística, por exemplo, pode notar que determinadas sensações no corpo correspondem a ciclos menstruais ou a períodos de estresse intenso, permitindo ajustes preventivos. A prática da meditação e da visualização também é essencial para aprimorar a capacidade de detectar desequilíbrios energéticos. Técnicas como o escaneamento corporal, em que você mentalmente percorre cada parte do corpo, podem ajudar a identificar áreas de tensão ou bloqueio. Imagine, por exemplo, que ao fazer um escaneamento, você percebe uma região no abdômen que parece pesada ou densa. Essa percepção pode ser um sinal de que há um acúmulo de energia estagnada, que pode ser liberada com respirações profundas ou técnicas de liberação emocional. Outra abordagem útil é a utilização de cristais ou pedras energéticas, que podem ajudar a equilibrar os campos de energia. Por exemplo, a ametista frequentemente é associada à purificação da aura, enquanto a citrina pode ajudar a dissolver bloqueios emocionais. Um sensitivo pode usar essas ferramentas para auxiliar na identificação e no tratamento de desequilíbrios, sempre combinando a percepção intuitiva com o conhecimento energético. Por fim, é importante lembrar que a sensitividade na saúde não substitui a medicina convencional. Ela é um complemento valioso, uma ferramenta que pode ajudar a prevenir problemas ou identificar áreas que necessitam de atenção. Sempre que houver dúvidas sobre saúde, consulte um profissional qualificado. A sensitividade, quando usada com sabedoria, pode ser uma aliada poderosa na jornada em direção a um bem-estar integral, unindo corpo, mente e espírito em harmonia. Questões para reflexão 1. Você já teve a sensação de perceber um desequilíbrio no corpo antes de ele se manifestar fisicamente? Como foi essa experiência? 2. Que técnicas você pode usar para aprimorar sua capacidade de escutar as mensagens do corpo? 3. Como a sensitividade pode ser integrada a hábitos de autocuidado e prevenção de doenças. 4. Quais ferramentas ou recursos você acha que poderiam ajudar a validar suas percepções energéticas? Capítulo 33. Trabalhando com grupos, dinâmicas de percepção coletiva. Trabalhar com grupos na exploração da percepção extrasensorial pode ser uma experiência profundamente enriquecedora. Quando pessoas se reúnem com o objetivo comum de desenvolver suas habilidades psíquicas, cria-se um campo energético coletivo que amplifica as percepções individuais. Esse fenômeno é conhecido como efeito de grupo, onde a soma das intenções e energias de todos os participantes potencializa os resultados. Um exemplo clássico é a prática de sessões de mesa giratória, onde um grupo se une para canalizar informações do plano espiritual. Cada participante contribui com sua energia, criando um ambiente propício para a manifestação fenomênica. Outra dinâmica poderosa é a realização de exercícios de visualização compartilhada, onde todos imaginam a mesma cena, fortalecendo a conexão entre as mentes. Para iniciar um trabalho grupal eficaz, é essencial estabelecer regras claras. Defina horários fixos, escolha um ambiente tranquilo e estabeleça um código de conduta que respeite as crenças individuais. A confiança é fundamental. Cada membro deve se sentir seguro para compartilhar suas percepções sem julgamento. Lembre-se de que a diversidade de experiências enriquece o grupo, mesmo que algumas interpretações pareçam contraditórias. Uma técnica valiosa para grupos é a chamada escrita automática coletiva. Nessa prática, vários participantes escrevem simultaneamente sobre um tema específico, sem se preocupar com coerência ou estrutura. Ao final, as frases são combinadas para formar uma mensagem única. Esse exercício revela padrões de pensamento comuns e pode trazer insights surpreendentes. Outra abordagem interessante é a realização de sessões de respostas intuitivas, onde o grupo se une para responder a perguntas específicas usando apenas a intuição. A validação das percepções em grupo requer cuidado. É importante registrar todas as informações e, posteriormente, confrontá-las com fatos concretos. Mantenha um diário coletivo com as experiências relatadas e, quando possível, verifique a precisão das mensagens recebidas. Isso ajuda a distinguir entre informações autênticas e projeções mentais. Para grupos iniciantes, é recomendável começar com exercícios simples. Praticar a leitura de cartas ou dados usando apenas a intuição é um bom ponto de partida. À medida que a confiança aumenta, podem ser introduzidas técnicas mais complexas, como a comunicação com espíritos ou a projeção astral coletiva. Lembre-se de que o progresso é gradual. A paciência e a persistência são virtudes essenciais nesse caminho. A dinâmica grupal também pode ser usada para desenvolver empatia. Exercícios de troca de papéis intuitivos, onde cada membro assume a perspectiva do outro, ajudam a expandir a compreensão emocional. Isso é particularmente útil para quem deseja trabalhar com terapia energética ou aconselhamento espiritual. A prática regular desse tipo de exercício fortalece os laços entre os participantes e cria um ambiente de apoio mútuo. Um desafio comum em grupos é o aparecimento de personalidades dominantes. Para evitar isso, estabeleça um sistema de rodízio de liderança, onde cada membro tem a oportunidade de guiar as sessões. Isso garante que todas as vozes sejam ouvidas e que ninguém se sinta marginalizado. A rotatividade também incentiva o desenvolvimento individual, pois cada pessoa aprende a canalizar sua energia de maneiras diferentes. A energia do grupo pode ser potencializada através de rituais simples. Iniciar as sessões com uma meditação conjunta ou uma prece cria uma atmosfera de união. Alguns grupos usam velas, cristais ou sons específicos para harmonizar o ambiente. O importante é que todos se sintam confortáveis com os elementos escolhidos. A consistência nesses rituais ajuda a criar um padrão energético reconhecível, facilitando a conexão nas sessões subsequentes. Para quem deseja aprofundar o trabalho grupal, é interessante estudar as teorias sobre campos morfológicos e memes coletivos. Esses conceitos explicam como ideias e energias podem se manifestar em grupos de forma independente das mentes individuais. Compreender esses mecanismos pode ajudar a interpretar melhor as percepções coletivas e a direcionar as práticas de forma mais eficaz. Por fim, lembre-se de que o trabalho em grupo deve ser sempre uma experiência positiva. Se em algum momento surgirem tensões ou desentendimentos, é importante abordá-los com honestidade e respeito. Um grupo harmonioso é mais propício à manifestação de fenômenos psíquicos do que um ambiente carregado de conflitos. Mantendo essa consciência, você e seus companheiros de jornada poderão explorar juntos os mistérios da percepção extrasensorial de forma segura e produtiva. Capítulo 34 – Sensitividade e Espiritualidade – Profundidade na Conexão Divina. A sensibilidade e a espiritualidade mantêm uma relação profunda e antiga, entrelaçando-se de formas que transcendem o entendimento puramente racional. Desde os tempos mais remotos, culturas ao redor do mundo reconheceram que certas pessoas possuem uma conexão mais intensa com o divino, com o invisível, com o que transcende o material. Essas pessoas, muitas vezes chamadas de sensitivos, xamãs, médiums ou simplesmente escolhidos, são vistas como pontes entre os mundos visível e invisível. A espiritualidade é um caminho de busca interior, de autoconhecimento e de conexão com algo maior. Para os sensitivos, essa conexão não é apenas uma crença, mas uma experiência cotidiana. Eles percebem o sagrado no ordinário, sentem a presença do divino em gestos simples, como um raio de sol filtrando-se por uma janela ou o som de um pássaro cantando ao amanhecer. Essa percepção aguçada não é fruto de imaginação, mas de uma abertura natural à realidade multidimensional. Um exemplo prático dessa conexão pode ser observado na vida de alguém que, ao entrar em um ambiente, imediatamente capta a energia emocional das pessoas presentes. Essa pessoa não precisa de palavras para entender o clima da sala, pois já sente a vibração, a frequência energética que emana de cada indivíduo. Para ela, o invisível é tão palpável quanto o visível. Essa capacidade não é um dom místico, mas uma sensibilidade desenvolvida, uma faculdade que pode ser treinada e aperfeiçoada. A espiritualidade profunda exige um trabalho contínuo de purificação, de desapego e de abertura. Os sensitivos que buscam essa conexão com o divino precisam estar atentos à sua própria energia, pois qualquer bloqueio emocional ou mental pode interferir na clareza de suas percepções. A meditação, a oração, a prática de gratidão e a busca por um propósito maior são ferramentas essenciais nesse processo. Quanto mais limpa e equilibrada estiver a energia do sensitivo, mais clara precisa ser a sua conexão com o divino. É importante ressaltar que a espiritualidade não é sinônimo de religião, embora muitas religiões reconheçam e valorizem a sensibilidade psíquica. A conexão divina pode ser vivenciada de diversas formas, seja através da natureza, da arte, da música, da ciência ou de qualquer outra expressão que toque o coração humano. O que importa é a autenticidade dessa conexão, a sinceridade do propósito e a disposição para servir, seja ao próximo, à comunidade ou ao próprio crescimento espiritual. Para os sensitivos, a espiritualidade é um convite à humildade, à compaixão e à sabedoria. É um chamado para olhar além das aparências, para enxergar a essência das coisas e das pessoas. Essa jornada não é fácil, pois exige coragem, paciência e determinação. Mas é também profundamente gratificante, pois oferece uma visão mais ampla da vida, uma compreensão mais profunda da existência e uma sensação de pertencimento a algo maior. A relação entre sensibilidade e espiritualidade é cíclica. Quanto mais se desenvolve a espiritualidade, mais aguçada se torna a sensibilidade, e vice-versa. Esse círculo virtuoso pode ser observado na vida de pessoas que, ao se dedicarem a práticas espirituais, passam a perceber detalhes antes imperceptíveis. Por exemplo, alguém que pratica a meditação diariamente pode começar a notar sinais sutis no ambiente, como mudanças sutis de energia ou mensagens simbólicas que surgem de forma espontânea. Essa conexão profunda com o divino não é um privilégio de poucos, mas uma possibilidade acessível a todos. O segredo está na disposição para se abrir, para escutar a voz interior e para confiar no processo. A jornada espiritual é pessoal e única, mas todos podem encontrar seu próprio caminho, seja através da intuição, da oração, da contemplação ou da prática de gratidão. O importante é manter a mente aberta, o coração receptivo e a alma disposta a aprender. Em resumo, a sensibilidade e a espiritualidade caminham juntas, formando um caminho de autodescobrimento e conexão com o sagrado. Para os sensitivos, essa jornada é uma oportunidade de servir, de crescer e de se aproximar da essência da vida. É um convite a enxergar além, a sentir mais profundamente e a viver com mais consciência. Essa é a verdadeira magia da sensibilidade, a capacidade de transformar o ordinário em extraordinário, o visível em invisível e o humano em divino. Questões para reflexão. 1. Como você enxerga a relação entre sua sensibilidade e sua espiritualidade? 2. Quais práticas espirituais têm ajudado a fortalecer sua conexão com o divino? 3. Em que momentos você já sentiu uma presença ou energia que transcendia o físico? 4. Como a humildade e a compaixão podem ser cultivadas no caminho espiritual? 5. De que forma você pode utilizar sua sensibilidade para servir ao próximo e ao mundo? Capítulo 35. Desenvolvendo uma prática profissional, ética e responsabilidade. Desenvolver uma prática profissional na área da sensitividade exige mais do que apenas dominar técnicas psíquicas. É essencial construir uma base sólida de ética e responsabilidade, pois lidamos com aspectos profundos da vida humana. A sensibilidade extrasensorial pode ser uma ferramenta poderosa, mas também requer maturidade emocional e intelectual para ser usada de forma adequada. A primeira consideração fundamental é estabelecer limites claros entre suas habilidades e as necessidades dos outros. Nunca prometa resultados definitivos ou soluções milagrosas. A percepção extrasensorial é um processo complexo, sujeito a interpretações e variações. Um profissional sério sempre deixa claro que suas informações são sugestões, não verdades absolutas. Mantenha sigilo absoluto sobre tudo o que ouve durante as sessões. A confiança é a base de qualquer relação terapêutica ou consultiva. Imagine um cliente que compartilhou detalhes íntimos de sua vida e depois descobre que você compartilhou isso com amigos. Essa quebra de confidencialidade pode causar danos irreparáveis, tanto para o cliente quanto para a sua reputação profissional. A formação contínua é essencial. O campo da sensitividade está em constante evolução, com novas descobertas e abordagens surgindo regularmente. Participe de cursos, workshops e leia literatura especializada. Isso não só aprimora suas habilidades, mas também demonstra compromisso com o desenvolvimento profissional a seus clientes. Desenvolva uma rede de apoio com outros profissionais da área. Essa troca de experiências é valiosa para resolver dúvidas e enfrentar desafios. Muitos sensíveis cometem o erro de trabalhar isolados, o que pode levar a erros de interpretação ou esgotamento emocional. Tenha colegas de confiança com quem possa discutir casos complexos. A autoanálise regular é crucial. Pergunte-se constantemente: estou usando minhas habilidades para o bem? Meu trabalho está realmente ajudando as pessoas. Estou mantendo minha integridade profissional. Essas reflexões ajudam a evitar que a prática se torne egoísta ou superficial. Lembre-se de que a sensibilidade não é um dom, mas uma responsabilidade. Cada informação que você transmite pode ter impactos profundos na vida das pessoas. Trate essa responsabilidade com a seriedade que ela merece. Um profissional ético não apenas oferece leituras, mas também orienta sobre como usar essas informações de forma construtiva. Caso você atenda clientes em um consultório, certifique-se de que o ambiente seja acolhedor e seguro. A disposição dos móveis, a iluminação e até mesmo as cores das paredes podem influenciar o estado emocional das pessoas. Um espaço bem organizado transmite profissionalismo e confiança. Documentação é importante. Mantenha registros precisos de suas sessões, incluindo datas, horários e principais informações compartilhadas. Isso serve como proteção legal e também como ferramenta para acompanhar seu próprio desenvolvimento profissional. Nunca descarte esses registros sem antes garantir que não contenham informações que possam ser mal interpretadas. Respeite as crenças e valores de seus clientes. Nunca imponha sua visão de mundo ou espiritualidade sobre eles. Sua função é oferecer informações e ferramentas, não converter as pessoas. A sensibilidade deve ser um meio de empoderamento, não de controle. Estabeleça um código de conduta claro para a sua prática. Isso inclui políticas de cancelamento, valores, horários e limites do que você pode ou não oferecer. Ter essas regras bem definidas evita mal-entendidos e protege tanto você quanto seus clientes. A prática profissional na área da sensitividade exige equilíbrio entre habilidades psíquicas e comportamento ético. Desenvolver sua intuição é importante, mas desenvolver sua consciência profissional é ainda mais essencial. Quando você combina ambas, cria uma prática que é verdadeiramente útil e respeitável. Reflita sobre o impacto que o seu trabalho causa. Você está realmente fazendo a diferença na vida das pessoas? Está sendo honesto em suas interpretações? Está tratando cada cliente com a mesma atenção e respeito? Essas perguntas devem guiar sua jornada profissional. Lembre-se de que a sensibilidade é uma ferramenta, não um fim em si mesma. Ela deve ser usada para promover bem-estar, crescimento e autoconhecimento. Quando você mantém esse propósito em mente, sua prática profissional se torna mais significativa e gratificante. Por fim, nunca subestime o poder de uma atitude humilde. Reconheça os limites de suas habilidades e esteja sempre aberto a aprender. A verdadeira sabedoria está em saber que sempre há mais a descobrir, mais a crescer e mais a servir. Pergunte-se constantemente como você pode melhorar sua prática. O que você poderia fazer diferente para oferecer um serviço ainda melhor? Essa busca constante por excelência é o que distingue um profissional da área da sensitividade de um simples leitor. Respeite seu tempo e energia. Não aceite clientes que não estejam comprometidos com o processo. Trabalhar com pessoas que não levam a sério sua própria evolução pode ser frustrante e esgotante. Estabeleça critérios claros para quem você atende. Crie um ritual de preparação antes de cada sessão. Isso pode incluir meditação, oração ou qualquer prática que ajude a limpar sua mente e energias. Um profissional bem preparado transmite segurança e confiança, o que facilita o trabalho com os clientes. Mantenha sua saúde física e mental em dia. A sensibilidade pode ser emocionalmente desgastante. Pratique exercícios, tenha uma alimentação equilibrada e durma bem. Você não pode ajudar os outros se não estiver cuidando de si mesmo. Lembre-se de que cada cliente é único. Nunca use uma abordagem genérica. Ajuste suas técnicas e conselhos de acordo com as necessidades específicas de cada pessoa. Essa personalização mostra que você realmente se importa com o bem-estar deles. Por fim, celebre suas conquistas, mas mantenha os pés no chão. O reconhecimento é importante, mas não deixe que ele influa em sua humildade. A verdadeira grandeza está em servir com integridade e compaixão. Ao seguir esses princípios, você estará construindo uma prática profissional na área da sensitividade que é ética, responsável e verdadeiramente útil. Sua jornada como sensitivo será mais gratificante e sua contribuição para o mundo será mais significativa. Capítulo 36: Criando um negócio com habilidades sensitivas, modelos e estratégias. Criar um negócio com habilidades sensitivas é uma jornada que exige equilíbrio entre autenticidade e profissionalismo. Muitas pessoas com percepções extrasensoriais, PES, sentem o chamado de transformar sua intuição em uma fonte de renda, mas poucos sabem por onde começar. A primeira etapa é definir claramente qual aspecto de sua sensitividade deseja desenvolver como negócio. Algumas pessoas focam em leituras intuitivas, enquanto outras exploram a mediunidade, a cura energética ou o aconselhamento espiritual. A escolha deve alinhar-se não apenas com sua habilidade natural, mas também com sua paixão e disposição para se aprofundar no tema. Uma vez identificado o foco, é essencial criar uma estrutura profissional. Isso inclui estabelecer um preço justo, que reflita tanto o valor do serviço quanto a realidade do mercado. Pesquise preços praticados por profissionais similares em sua região ou online. Lembre-se de que preços muito baixos podem desvalorizar sua expertise, enquanto valores muito altos podem afastar potenciais clientes. Um equilíbrio é fundamental. Além disso, defina sua disponibilidade, seja para atendimentos presenciais ou online, e estabeleça políticas claras sobre cancelamentos e pagamentos. A divulgação é outro ponto crítico. Redes sociais como Instagram, YouTube e TikTok são ótimas plataformas para compartilhar seu trabalho, desde que feitas de maneira ética e respeitosa. Evite promessas milagrosas ou sensacionalismo, pois isso pode afastar clientes sérios. Em vez disso, compartilhe depoimentos de clientes satisfeitos, explique brevemente como suas habilidades funcionam e mostre seu processo de trabalho. Para quem deseja maior credibilidade, considerar certificações ou cursos em áreas relacionadas, como terapia holística ou psicologia, pode ser um diferencial. A ética é um pilar indispensável. Nunca faça promessas de curas definitivas ou soluções mágicas. Seja transparente sobre o que sua habilidade pode oferecer e os limites dela. Muitas pessoas buscam respostas em momentos de dor, e sua responsabilidade é guiá-las com honestidade. Também é importante estabelecer limites pessoais. Trabalhar com peso pode ser emocionalmente intenso, então crie rotinas de autocuidado e momentos de desconexão. Defina horários de trabalho e evite sobrecarregar-se com demandas excessivas. Por fim, lembre-se de que a jornada pode ser gradual. Comece com um número pequeno de clientes e vá ajustando seu modelo conforme ganha experiência. Peça feedbacks e esteja aberto a melhorias. O mercado de serviços sensitivos está em crescimento, mas exige profissionalismo e autenticidade. Se você for genuíno, respeitar os limites de sua habilidade e tratar seus clientes com empatia, seu negócio terá bases sólidas para crescer. Capítulo 37: Desafios comuns e como superá-los. Resolvendo problemas típicos. Desenvolver a percepção extrasensorial é uma jornada fascinante, mas como qualquer habilidade, vem acompanhada de desafios. Muitos iniciantes enfrentam obstáculos que podem ser frustrantes, mas que são perfeitamente superáveis com as técnicas certas. Um dos problemas mais comuns é a confusão entre impressões intuitivas e projeções mentais. Imagine um sensitivo que, ao entrar em um ambiente, sente uma onda de tristeza. Será que isso é uma percepção real ou apenas uma projeção do seu próprio estado emocional? Para distinguir, é essencial praticar ancoragem, uma técnica que envolve conectar-se a referências físicas no presente, como o peso dos pés no chão ou o som ambiente. Essa prática ajuda a separar as emoções alheias das suas. Outro desafio frequente é a sobrecarga sensorial. Sensitivos iniciantes podem se sentir esgotados após sessões de leitura psíquica, como se tivessem absorvido mais informações do que o necessário. Para evitar isso, estabeleça limites claros. Antes de uma sessão, visualize uma barreira de luz branca ao seu redor, imaginando que apenas energias positivas podem passar. Durante a sessão, lembre-se de respirar profundamente e, depois, desligue-se completamente, como quem fecha um computador após o uso. A falta de confiança também é um obstáculo significativo. Muitos percebem sinais, mas hesitam em compartilhar por medo de errar. Para fortalecer a autoconfiança, mantenha um diário psíquico. Anote cada impressão e, com o tempo, você verá padrões que confirmarão sua precisão. Por exemplo, se você sentir repetidamente que uma pessoa está passando por uma mudança profissional, e depois descobrir que era verdade, essa validação reforçará sua crença em sua habilidade. Um erro comum é ignorar os sinais físicos do corpo. Sensitivos muitas vezes sentem dores ou mal-estar sem causa aparente, que podem ser mensagens do subconsciente. Preste atenção a esses sintomas. Se você sentir um aperto no peito ou pensar em um familiar distante, pode ser uma intuição sobre sua saúde. Para decifrar essas mensagens, pratique a meditação com foco no corpo, observando onde surgem as sensações e qual significado elas podem ter. A interferência de energias externas também pode atrapalhar. Ambientes muito movimentados, como centros urbanos, podem sobrecarregar um sensitivo com informações irrelevantes. Para filtrar esse ruído, crie um ritual de limpeza energética. Use incenso ou sal grosso para purificar seu espaço, imaginando que as energias densas são dissipadas. Além disso, evite locais onde você se sinta desequilibrado, como hospitais ou cemitérios, se ainda não tiver experiência suficiente. Por fim, a impaciência é um inimigo da progressão. Muitos desejam resultados imediatos, mas a percepção extrasensorial é um músculo que se desenvolve com o tempo. Para acelerar esse processo, pratique exercícios diários, como a visualização de objetos escondidos ou a interpretação de sonhos. Com o tempo, você notará que sua precisão e clareza aumentam. A jornada sensitiva exige paciência, prática e autoconhecimento. Cada desafio superado é um passo em direção a uma compreensão mais profunda de sua própria percepção. Lembre-se, até os mestres foram iniciantes um dia. O importante é persistir, ajustar suas técnicas e celebrar cada pequena vitória. Ao fazer isso, você não apenas desenvolverá suas habilidades, mas também fortalecerá sua conexão com o mundo invisível ao seu redor. Capítulo 38 – Protegendo sua saúde mental – Equilíbrio entre percepção e realidade. A percepção extrasensorial pode ser uma ferramenta poderosa, mas também exige cuidado para manter o equilíbrio emocional e mental. Muitos sensitivos enfrentam desafios como sobrecarga psíquica, ansiedade ou até mesmo a dúvida constante sobre a veracidade de suas percepções. O primeiro passo para proteger sua saúde mental é estabelecer limites claros. Imagine um celular que nunca desliga, a bateria se esgota rapidamente. Da mesma forma, sua mente precisa de pausas. Técnicas como meditação, respiração consciente ou simplesmente desconectar-se de ambientes carregados ajudam a recarregar suas energias. Um exemplo prático é o caso de Ana, que trabalhava como terapeuta holística. Ela percebia as emoções dos pacientes com tanta intensidade que começou a confundi-las com as suas. A solução foi criar um ritual diário. Após cada sessão, ela tomava um banho de água morna com sal grosso e visualizava uma luz branca limpando sua aura. Essa prática simples, mas consistente, restabeleceu seu equilíbrio. A validação das percepções também é crucial. Muitas vezes, a incerteza sobre se uma visão ou intuição é real ou imaginária pode gerar estresse. Uma estratégia eficaz é manter um diário psíquico, anotando datas, detalhes e resultados. Com o tempo, você identifica padrões e ganha confiança em suas habilidades. É comum que sensitivos se sintam sobrecarregados em ambientes muito movimentados. Para isso, exercícios de ancoragem são úteis. Visualize raízes saindo dos seus pés e se conectando ao chão, como uma árvore firme. Essa técnica ajuda a manter-se presente e evitar a dispersão emocional. A saúde mental também se protege com autocompaixão. Evite julgar-se por percepções que não fazem sentido ou por dias em que a intuição parece desligada. Lembre-se, mesmo os melhores receptores têm momentos de interrupção no sinal. Por fim, considere buscar apoio profissional, seja um psicólogo com conhecimento em espiritualidade ou um terapeuta especializado em desenvolvimento psíquico. O equilíbrio entre percepção e realidade é uma jornada contínua, mas com as ferramentas certas, você navega por ela com segurança e clareza. Reflexão: quais estratégias você já usa para proteger sua saúde mental? Como poder incorporar novas práticas ao seu cotidiano? Capítulo 39 – O futuro da sensitividade – Tendências e pesquisas emergentes. O futuro da sensitividade – Tendências e pesquisas emergentes. A sensitividade está em um ponto de inflexão fascinante, onde a ciência começa a se encontrar com a espiritualidade em um diálogo que promete revolucionar nossa compreensão da percepção humana. Pesquisas recentes em neurociência, física quântica e psicologia estão desvendando mecanismos que podem explicar fenômenos antes considerados inexplicáveis. Um exemplo notável é o estudo da Universidade de Princeton, que investigou a possibilidade de interações não locais entre cérebros humanos, sugerindo que certas formas de sensitividade podem ter bases neurológicas mensuráveis. Ao mesmo tempo, a tecnologia está abrindo novas portas para o desenvolvimento da percepção extrasensorial. Aplicativos de biofeedback, dispositivos de monitoramento de ondas cerebrais e realidade virtual estão sendo adaptados para treinamento sensitivo. Imagine um mundo onde você possa praticar clareaudiência usando um fone de ouvido que amplifica frequências específicas, ou desenvolver sua clarividência através de simuladores de realidade virtual que treinam o cérebro a interpretar padrões invisíveis. Essas ferramentas já existem em protótipos e podem se tornar acessíveis em breve, democratizando o acesso a habilidades antes consideradas exclusivas de poucos. A medicina está começando a reconhecer o potencial terapêutico da sensitividade. Técnicas como a bioenergética e a terapia de campo energético estão sendo testadas em hospitais, mostrando resultados promissores no tratamento de dor crônica e estresse. Hospitais como o Memorial Sloan Kettering, em Nova York, já incluem práticas de cura energética em seus protocolos complementares. Essa integração entre medicina tradicional e abordagens sensitivas representa um marco importante, pois valida cientificamente o que muitos sensitivos já sabiam intuitivamente. O campo da inteligência artificial também está explorando a sensitividade. Algoritmos estão sendo treinados para reconhecer padrões de comportamento humano que transcendem a lógica racional, buscando entender como a intuição e a percepção extrasensorial podem ser replicadas em máquinas. Projetos como o Projeto Sentient, da Universidade de Stanford, estão investigando como sistemas de IA podem simular a capacidade humana de captar informações não verbais, o que pode revolucionar áreas como diagnóstico médico, segurança e até mesmo a interação humano-máquina. As redes sociais e plataformas digitais estão transformando a forma como compartilhamos e validamos nossas experiências sensitivas. Comunidades online permitem que pessoas de todo o mundo troquem experiências, validem fenômenos e desenvolvam suas habilidades em um ambiente colaborativo. Plataformas como o Psychic Circuit e Collective estão criando espaços seguros para prática e aprendizado, onde a tecnologia facilita a conexão entre sensitivos de diferentes culturas e tradições. A educação também está passando por uma transformação. Escolas e universidades estão incluindo disciplinas sobre inteligência emocional, percepção intuitiva e desenvolvimento psíquico em seus currículos. Programas como o Institute for Noetic Sciences oferecem cursos avançados que combinam ciência e espiritualidade, preparando uma nova geração de profissionais conscientes. Essa abordagem integrada está formando indivíduos capazes de navegar tanto no mundo racional quanto no intuitivo, criando uma sociedade mais equilibrada. No entanto, desafios persistem. A desinformação e o sensacionalismo ainda cercam o tema, criando barreiras para a aceitação científica. É crucial que pesquisadores e sensitivos trabalhem juntos para estabelecer protocolos rigorosos que validem as habilidades psíquicas sem cair em dogmas. A ética também é fundamental, especialmente quando se trata de aplicações comerciais ou terapêuticas. O uso responsável da sensitividade deve ser uma prioridade, garantindo que o desenvolvimento dessas habilidades seja feito com integridade e respeito. O futuro da sensitividade é promissor, mas exige que avancemos com equilíbrio. A combinação de ciência, tecnologia e sabedoria ancestral pode nos levar a uma nova era de compreensão, onde a percepção extrasensorial não seja mais um mistério, mas uma ferramenta acessível e validada. As tendências atuais apontam para um mundo onde a sensitividade será tão natural quanto a leitura ou a escrita, integrada em nossa vida cotidiana e em nossa busca por significado. A jornada está apenas começando, e cada um de nós tem um papel a desempenhar. Seja através da pesquisa, da prática ou da disseminação do conhecimento, contribuir para esse movimento é contribuir para a evolução da consciência humana. O futuro da sensitividade não é apenas sobre ver além, mas sobre ver de forma mais profunda, mais conectada e mais completa. E essa é uma visão que vale a pena perseguir. Capítulo 40. Seu caminho sensitivo, integrando a percepção extrasensorial em sua vida. Seu caminho sensitivo, integrando a percepção extrasensorial em sua vida. A jornada sensitiva não é um destino fixo, mas um processo contínuo de autoconhecimento e conexão com realidades além do visível. Para muitos, a descoberta das habilidades psíquicas começa com sinais sutis, uma intuição aguçada, sonhos proféticos ou sensações físicas inexplicáveis. O primeiro passo é reconhecer esses fenômenos como parte legítima de sua experiência, não como anomalias a serem descartadas. O desenvolvimento da percepção extrasensorial exige disciplina e paciência. Imagine um músico aprendendo a tocar piano. No início, os acordes soam desajeitados, mas com prática constante, a harmonia emerge. Da mesma forma, os sinais psíquicos começam fracos, mas se tornam mais claros à medida que você treina a mente para captá-los. Crie um espaço diário para exercícios sensoriais, mesmo que sejam apenas 15 minutos de meditação ou observação consciente de suas intuições. A integração da PES na vida cotidiana requer adaptação. Você pode começar usando sua intuição para tomar decisões simples, como escolher qual caminho tomar no trânsito ou qual restaurante visitar. Mantenha um diário das suas percepções e verifique posteriormente se elas se materializaram. Essa prática não só valida suas habilidades, mas também refina sua capacidade de discernimento, ajudando a distinguir entre insights genuínos e meras projeções. A resistência social é um desafio comum. Muitas pessoas ainda associam a sensitividade a estereótipos de charlatanismo ou loucura. Encontre comunidades ou mentores que compartilhem sua visão, seja em grupos de estudo, workshops ou plataformas online. O apoio mútuo fortalece sua confiança e oferece perspectivas valiosas. Lembre-se, o progresso não depende da aprovação alheia, mas da coerência interna entre suas experiências e suas convicções. A ética é fundamental. O uso responsável da PES exige discernimento e compaixão. Nunca utilize suas habilidades para manipular outras pessoas ou invadir sua privacidade. Seja transparente sobre suas limitações e evite fazer promessas que não pode cumprir. A percepção extrasensorial é uma ferramenta para crescimento pessoal e serviço ao próximo, não um poder a ser exercido de forma egoísta. A jornada sensitiva é única para cada indivíduo. Alguns desenvolvem a clarividência, outros a telepatia ou a precognição. Não há um caminho correto. O importante é respeitar seu próprio ritmo e as formas como a energia psíquica se manifesta em você. Celebre cada pequena vitória, como um sonho premonitório que se concretizou ou uma intuição que evitou um acidente. Esses momentos são sementes que cultivam sua confiança e habilidade. A integração da PES na vida diária exige equilíbrio. Não se permita ser dominado por suas percepções, mas também não as ignore. Aprenda a alternar entre a mente analítica e a receptividade intuitiva, como um surfista que lê as ondas sem se deixar levar por elas. Pratique técnicas de grounding, ancoragem, quando necessário, como tocar a terra com as mãos ou focar nos sentidos físicos, para evitar sobrecarga sensorial. O caminho sensitivo é um convite à expansão da consciência. À medida que você se aprofunda nessa jornada, descobrirá camadas mais profundas de si mesmo e do mundo ao seu redor. Mantenha a mente aberta, mas crítica. Acredite em suas experiências, mas não se feche a novas possibilidades. A PES é apenas um dos muitos caminhos para a sabedoria, e sua verdadeira riqueza está na integração harmônica entre o racional e o intuitivo. Resumo e conclusão: o desenvolvimento da percepção extrasensorial é um processo de autodescoberta que exige prática, paciência e ética. Integrar a PES na vida cotidiana envolve desde exercícios diários até a adaptação social e a manutenção do equilíbrio emocional. Cada pessoa trilha esse caminho de forma única, descobrindo suas próprias habilidades e limites. O mais importante é manter a coerência entre suas experiências internas e a realidade externa, usando suas percepções para crescer e ajudar aos outros. Questões para reflexão 1. Quais foram os primeiros sinais de sensitividade que você percebeu em sua vida? 2. Como você pode criar um espaço seguro para explorar suas habilidades psíquicas? 3. Em que situações do dia a dia você pode aplicar sua intuição de forma prática? 4. Como você lida com o ceticismo alheio em relação à sua jornada sensitiva? 5. Quais práticas ajudam você a manter o equilíbrio entre a mente racional e a intuição? Fim do livro. Obrigado. Forte abraço. Baviera 2025.